Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um Elo Perdido. Este que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, 2015 vai ser que nem 99, viu? O que você quer dizer, Miote? Porra, 99 foi um ano foi muito bom de filmes, porra. É, foi. Muito bom de filmes. Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Foi muito bom de filmes. Não falei desse, eu falei de filmes. Miote. Ah. Eu vou te responder da seguinte forma. Pra você e o seu 99. Caraca. Está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? E pra mim, cara, 2015 vai ser esperar até dezembro chegar, velho. É foda. Por quê? Dezembro do ano que vem? Star Wars, porra. Star Wars é em dezembro, velho. Pô, e pra mim que o World of Warcraft só é no 2016? Eu tô mais fodido ainda. É, pois é. Mas enfim. Olha só, interneticos, estamos aqui com um convidado que ganhou aquela promoção que nós fizemos do eCast, que você fazia o patrocínio lá, não sei o quê, e aí quem fizesse as doações poderia participar da gravação de um programa aqui no Jurassic Cast, e o Alexandre ganhou, então seja bem-vindo ao Jurassic Cast, meu caro. Fala, galera! Ué, falar de filme? Falaram que eu ia pagar pra falar com umas gostosas aqui? Cara, programa errado. Deixa eu te explicar uma coisa, as gostosas... Gostosa sou eu, tô mais gostosa. Você tinha que voltar uns 2 anos atrás. Isso. Não, gente, falando sério, meu, tô muito feliz de estar participando. Eu tô falando muito sério. Você não sabe a revolta que a gente tá, porque a gente encarou aquelas duas por causa, né, das formas, da parada e tal. Agora, casaram as duas, Deus me livre, guarde. É porque ninguém convive. Ninguém convive aqui. Ai, Calaveira, deixa ele falar, vai. Vai, pode falar, acabei. Não, eu tava falando, cara, a felicidade muito grande estar falando com vocês. Não sou podcaster, não sou cinéfilo, não sou porra nenhuma. Sou só um cara que curte demais o trabalho de vocês. Tô muito, muito feliz, muito emocionado de estar aqui participando disso com vocês. Pô, cara, que legal. A honra é toda sua. Só manere na viadagem e aí a gente vai se dar bem. Não, brincadeira, cara, que isso. Momento bichice já acabou. Não, mas o deixa prazer eu te acabou, tu... cara. O prazer é todo... Ai, nosso, velho. Imagina. Agora você está autorizado a falar. Posso perguntar agora? Agora você está autorizado, pode falar. Obrigado. Deixa eu te perguntar, você falou que não é cinéfilo, mas você curte cinema. Vai ao cinema? Curto bastante filme, assisto bastante, mas, cara, não tenho o talento de vocês pra falar de filme, não. Mas nem a gente tem esse talento que você tá falando. Ah. É, a gente arranha. E o que nós podemos fazer nesse programa inicial aqui? Nós podemos explorar um pouquinho a expressão cinéfilo. Por exemplo, Miote. E lá vem. Oi. Miote, quantos filmes você tem hoje na sua coleção? Minha porra. Uns 500. Eu acho que até mais. 600, contando aqueles VHS que foram comidos pela formiga também? Se contar VHS, eu tenho 1000. Contando os pornô? Conta, claro. Tá, é filme? É filme? Beleza. Miote tem aí mais de 1000 filmes em sua coleção pessoal. Entende de cinema? Porra nenhuma. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer assim? Não, é cinéfilo. Cinéfilo não é ver filme. Eu gosto de cinema. Exatamente. Cinéfilo é isso, cara. É quem gosta de cinema, não é quem estuda. É. Ele não é cinélogo. Ele é... Celégolas. Isso, Celégolas. Exatamente. Arahiri! Como é que é? Fala. Arahiri! Legolas! Blu-ray Legolas! Que engraçado. Ah, é isso aí, interneticos. Hoje nós estamos aqui para falar junto com o Alexandre sobre o que esperar em matéria de cinema no ano de 2015. Este ano que está vindo agora, depois de 2014, né? Tá vendo como eu sou um cara inteligente? Expectativas 2015. Isso, exatamente. Fizemos um no ano passado, fizemos um em 2014. Isso. Né, um em 2013 para 2014. E por que não repetir a dose, né? Exatamente. Afinal de contas, estamos ficando sem ideias e aí nós temos que começar a reciclar as antigas. Não, não só isso. É porque, assim, é sempre bom, cara. A gente fica na expectativa, né? Fica. Aí depois a gente se decepciona com todas. O outro programa que a gente fez, né, porra? Se escutar de novo do filme que lançaram, caralho, falando muita merda. Não, eu falei que eu ia adorar o Homem-Aranha 2, velho. Achei o mar. Puta, Homem-Aranha 2, melhor filme, isso aqui é uma bosta. O Homem-Aranha 2 qual? O do. O novo ou o velho? O que saiu agora, porra? Pô, eu gostei. Ué, você é um idiota. Brunão, eu tenho um filme pra falar pra você: Noé. Isso, Noé. O pior é que eu nem vi. Não, mas Noé é um filmaço. Nós temos vários elementos nesse Noé. Nós temos o Noé bombado. Nós temos os Transformers de pedra. Cara, Noé é o filme do Senhor dos Anéis. Na verdade, eu vou falar pra vocês o que, que Noé é. Noé é o Hobbit 2.1. É o que é Noé, cara. Que filme merda. Meu Deus do céu. Cara, Noé. Noé é ruim, velho. Noé é ruim, mas é ruim. Beleza, mas não vamos falar de Noé. Vamos falar, vamos tocar o bonde aí, que a gente tem coisa pra caramba pra falar. Bom, Calaveira, começando aí o mês de janeiro, temos o primeiro que eu separei aqui na nossa lista é Busca Implacável 3. Olha só, com Qui-Gon Jinn, hein? Com Qui-Gon Jinn, sua rola gigante. Isso, exatamente. Eu, inclusive, toda vez que nós falarmos sobre o... Como é o nome dele? Lianisson. Lianisson, nós temos que falar sobre isso pra inteirar os internéticos. Internéticos, o negócio é o seguinte. Existe uma lenda de que Lianisson tem um pé de mesa no lugar entre as pernas. Como que surgiu essa lenda? Foi uma modelo que fez uma autobiografia. E nessa autobiografia, ela cita os famosos com que ela dormiu. E ela exemplifica o pênis de Lianisson como, abre aspas, uma garrafa de água apontando pra baixo, fecha aspas. Isso, exato. Uma garrafa de água pet, daquela de... Pet. Não, é a pitula, mas é uma garrafa d'água. A pitula. Fecha, então acabou o nosso momento cultural, era só pra inteirar vocês. Exatamente. Cara, Lianisson se redescobrindo como ator de ação, né, velho? Exatamente. Ô, Alexandre, você assistiu algum dos Busca Implacável aí? Não, não vi. Não viu. São fodas, assista que são fodas. É a série em inglês, chama Taken, né? Isso. O primeiro filme, eu não sei de que ano que é, não vou procurar também, foda-se. Mas é, o primeiro filme é a história o quê? O cara é um ex-agente da CIA, não é isso, meu anjo? É isso mesmo. Ele é um ex-agente da CIA e ele é separado da mãe e da filha dele e tal, e ele é todo preocupado e tal, não sei o quê, e a filha resolve viajar pra dar, é isso. É, vai dar na Europa. É, vai dar na Europa. Mas eu tô decente, vai fazer o quê? Mãe, quero dar na Europa, e vai. É, e o pai paga, né, pai? E o pai fica meio assim e tal, não sei o quê, toma cuidado minha filha. Quando ela chega lá, ela é raptada por um grupo de bandidos que fazem escravas sexuais, vendem mulheres, escravas sexuais na Europa. Que tem pra caralho isso, a gente sabe. Né? É uma lenda urbana, né? É, enfim, né? Mas é isso. E aí o cara daqui, ele descobre que a filha dele foi sequestrada lá, a filha dele consegue falar com ele, o bicho sai daqui e vai lá caçar os bandidos, velho. E aí é ele, Steven Seagal style, velho, quebrando todo mundo e o escambau, velho. É, só que com talento pra atuar, né? Isso, exato. É, o primeiro Busca Implacável, é legal a gente trazer essa curiosidade, que ele foi um filme que foi lançado no Brasil só em DVD. Não, foi pro cinema. Eu acho que ele foi pro cinema, mas ele não foi no circuito comercial. Ele foi, tipo assim, muito poucas salas, sabe? Ah, provável. Tanto que o primeiro filme, ele foi sendo descoberto aos poucos. É, eu lembro muito bem que esse Busca Implacável, as pessoas começaram a falar sobre ele depois que ele começou a parar no Netflix, depois que ele parou no, por exemplo, canal de TV a cabo aqui no Brasil, que aí as pessoas assistindo esse filme e falaram, cara, esse filme é muito foda. Como é que esse filme passou e eu não vi? E aí ele foi crescendo depois do lançamento dele. Saiu no cinema, ele teve um lançamento morno, muito provavelmente ele foi mal lançado, por assim dizer, né? E aí as pessoas foram assistindo e gostando, e o zum zum zum, Capoeira Mata Um, acabou fazendo com que um filme... acabou fazendo com que o filme fosse reconhecido depois, se tornando um filme cultuado. Não é nenhum filme cult, mas assim, um filme de ação cultuado, que todo mundo se amarra. E aí depois culminou com o tamanho do pau do Lianisson e juntou tudo, né? E aí lançaram o 2 também, que eu ainda não vi. Não consegui assistir ainda. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito melhor do que o primeiro, inclusive. O primeiro é excelente. O segundo é muito melhor. Então daí você já tira. Isso. E aí agora a gente tá na expectativa pelo 3. Isso. Que pelo trailer... Pelo trailer vai ser maneiro demais. Porque pelo trailer, não é spoiler. Mataram não é, a Fênix. Não é spoiler. Tá no trailer. Matam a ex-esposa dele, ou a atual esposa. Não sei se eles voltaram, mas enfim. É, conhecido como Jean Grey, né? Isso. A Jean Grey. Matam ela. E aí ele é acusado de ter sido o mandante do crime. E aí ele vai... foge e tal, escambau. E aí ele ainda tem que fugir, cuidar pra que a filha não seja atacada e ainda buscar quem foi que incriminou ele. Pô, parece interessante a história. Eu até, quando eu vi o título aqui, Busca Implacável 3, eu falei, mas caralho, não vi nenhum dos dois. É, fui tentar achar o trailer dos dois primeiros também, eu não consegui ver nada, mas foi pelo trailer, putz, chamou bastante atenção, parece ser bacana assim. Isso, e o Liam Neeson, ele, depois dos 60 anos, ele se descobriu um baita ator de ação, velho. Baita porradeiro, né, cara? É. É porque a gente tá vivendo... A gente fala isso o tempo inteiro. E eu vou ter que trazer esse assunto de novo. A gente tá vivendo uma época muito viada. Não, mas é sério, cara, sabe? Tipo assim, nós estamos vivendo momentos da sociedade mundial onde é tudo muito blasé, todo, o politicamente correto, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os nossos heróis de ação estão virando velhas decrépitas. Eles estão tentando se resgatar, se reinventar com o filme do Stallone, que saiu, vai sair agora o quarto, quinto. Isso vai até pro sétimo. Esse filme vai acabar até o dia que ele morrer, que é os Mercenários. Mas assim, a gente tá carecendo de filmes de ação legal, de atores de ação, daqueles filmes de porradaria, que é o que o público masculino gosta também. A gente também gosta de chorar, de ver as coisinhas fofas, mas a gente também gosta de ver adrenalina, testosterona, entendeu? Porra, maneiro, coisa porradaria e tal. E tá muito em falta. E, porra, o Liam Neeson se redescobriu fazendo isso, cara. O Liam Neeson era ator de fazer, sei lá, filme mockumentary, sacou? Tipo, pseudo documentário. Tem aquele Kingsley, acho que é Kingsley, falando sobre sexo. Eu não sei o nome, o senhor Dr. K, falando sobre sexo. Que é um filme mó nada a ver. O filme tem putaria pra caralho. Mas é um filme mó nada a ver. Então, assim, ele nunca foi um ator de fazer isso. Ele fazia fantasia, tipo o Star Wars, né? Que ele é o Qui-Gon Jinn. Ele fez também o... Lista de Schindler, porra. A Lista de Schindler, mas a Lista tinha na fantasia, né? É filme drama. Eu tô falando assim, que de filmes de fantasia, de ação que ele fazia, ele tinha muito pouco na carreira dele. Ele fez aquele também, aquele que os bichos quando morrem fazem assim... Como é que é o nome dele, velho? Aquele filme... Cru. Então ele tinha poucos filmes, então é legal, tô gostando, cara. Gostei muito dele no primeiro, no segundo, vamos ver o terceiro. Exato, pois é. Podemos passar, botar pro outro filme aqui? Vamos. Vamos lá então, o próximo filme da lista é o novo filme do Michael Mann, é o Black Hat. Cara, eu não entendi sobre o que é esse filme. Parece que vai ser um filme de espionagem de hackers, de não sei o quê. Com Thor. Enfim, é com o Chris Hemsworth, com o Thor, e é isso. É um bom motivo pra você não ver. É um bom motivo pra você ir, sei lá, assistir futebol, talvez. É, exatamente. Porque o atorzinho ruim ele, viu, velho? Ele é, né, velho? Ele é ruim, ele só tem corpo, porque o bicho é gostoso. Mas... o bicho ruim, velho. Cara, eu odeio o Thor só por causa dele. É, o Thor, ele é bem ruimzinho, velho. Não que eu ache, não que eu esteja com vontade de dar pra ele, mas ele é gostosão pra caralho, porra. Tem que admitir, meu irmão. É isso aí, a gente quando é obeso mórbido, a gente tem que admitir mesmo. Cara, é tesudão mesmo, porra. Ô, então eu tô melhor que vocês. Eu sou obeso, mas não mórbido. É, nenhum de nós somos. É porque é só, né? A gente só, tipo, se despreza pra galera virar e falar assim, não, imagina, você nem ia ser tão gordo assim. Não, mas eu continuo odiando o Thor. Eu acho muito merda, cara. Isso é recalque, Calaveira. Recalque porra nenhuma. O filme é horrível. Os três filmes do Thor, um pior que o outro. Os filmes do Thor são bem ruinzinhos mesmo. Nossa senhora. Mas enfim, nesse aí ele vai fazer, tipo, parece que ele é um hacker ou um espião ou sei lá o quê. Ele se envolve numa trama aí de que a internet vai foder com o mundo. E aí ele dá tiro pra lá, tiro pra cá. Eu não entendi porra nenhuma do trailer. Como eu nunca entendi nenhum filme do Michael Mann, eu acho que os filmes são muito doidos. E é isso, cara. É próximo. E é isso. E é porque é mesmo. É. É, esse é o trailer do Black Hat. E é, porque é mesmo. Ninguém quer colaborar comigo? É assim, é isso. Ai, ai. Muito bem, Miotti, qual é o próximo da lista? Escobar. Falando sobre o Pablo Escobar, né? Eu imaginei. O traficante. Isso, exatamente. Quem vai interpretar o nosso querido... querido é ótimo. Nosso odiado Pablo Escobar aí, o grande traficante lá da Colômbia. Benício Del Toro. Ficou igual. É, rapaz, ficou idêntico, velho. Caraca, o Del Toro ficou igualzinho a ele, velho. Tá de parabéns, viu? Agora, o cara sempre se... Ele, né, ele se esmera, né, cara? Ele fica 40 dias sem dormir pra deixar a olheira crescer. O cara é... É. Mas, cara, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu percebi nesse filme que já me decepcionou. Pegaram a história do maior traficante, do cara mais modafoca do mundo e transformaram na historinha de amor da sobrinha. É, pois é. Ah, puta que pariu, cara. É, porque como é que você vai fazer um filme dramatizando a vida de um déspota maldito desgraçado, né, velho? Porque o Pablo Escobar, nego, fala que ele era ruim. Isso. Mas que ele era ruim, não era pouco não, entendeu? Aí como é que tu vai? Porque se você for fazer um roteiro de drama, você vai ter que humanizar o personagem. Não, o negócio, que... Nego já... Ó, rapidão, Bruno. Nego já chiou pra caralho fazendo aquele A Queda, A Última Hora de Hitler, sabe lá? A Última Hora Sei. Do Hitler. Quando humanizaram o Hitler, nego chiou pra caramba, porque o Hitler fazia carinho na cachorrinha dele, falando que nego tava querendo endeusar o Hitler. Agora você imagina fazer um filmão, né, um filme blockbuster com um Escobar e humanizando o Escobar. Não ia dar certo nunca. É, não sei, porque nego fez isso com o Scarface e deu certo, né? Ah, o Scarface não humanizaram nada. Tanto que na hora que ele morre, tu bate a palma. É... Pois é, mais ou menos, mas ele é meio endeusado também, né? Assim, muita gente gosta do estilo de vida do cara, que o cara era escrotão, não sei o quê. Ah, isso aí é os vida louca brasileiro. Pois é, enfim. Mas o... Eu acho que eles optaram por não seguir nessa linha pra não ser comparado com o Scarface, né? E aí vão contar a história do cara que vai ser namorado da sobrinha do Pablo Escobar. Sei lá, eu... né? Eu vou ver pelo Del Toro, que eu gosto muito dele, mas isso. Sabe, eu tô meio assim com esse filme, porque é um filme assim também que ninguém quer colaborar comigo. E é porque é, porque é. E é porque é e é mesmo, é o trailer assim. Você vai ver o trailer desse Escobar, velho? O trailer desse Escobar, ele é desse jeito. O trailer podia ser assim. E é, ninguém é bandido aqui não. É, quer colaborar comigo? Exatamente. Assim. Muito bem, a próxima da lista que tá aí pra 2014, janeiro ainda, é Projeto Almanac. Miotti, qual é a ideia? Viagem no tempo. Olha aí. Aí já começa a ficar interessante. Ó, esse foi interessante, mais ou menos interessante. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos porque o quê? A sinopse do filme é: um grupo de adolescentes já cagou aí. Já tá merda aí. É, eu vi o trailer, eu assisti o trailer e é mais ou menos. O que é a história? Um grupo de adolescentes descobrem planos secretos de uma máquina do tempo e constroem ela. E aí, como constroem ela, começam a viajar pra lá e pra cá e aí, obviamente, dá merda. Isso. Né? É, claro, né? Como se achar um plano pra máquina do tempo tá disponível no 4chan, né, Bruno? Pois é. O meu problema, a minha birra com esse filme, na verdade é uma birra que eu tô tendo com vários filmes que estão sendo feitos dessa forma, que é com aquele negócio de a filmagem found footage. Ah, né, é uma... Que eles chamam. É, tipo... É pra dar um realismo, né? Isso, que tenta dar um realismo pra você dizer, ah, esse aí aconteceu de verdade. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer muita câmera tremida, né? E pessoas filmando diálogos e conversas que ninguém filma, sacou? Então, assim, é como se um dos caras estivesse filmando a história inteira e tal, não sei o quê. Eu acho isso uma babaquice do caralho. Não precisava isso pra contar uma história maneira, sacou? Isso é um artifício de merda. Esse é recurso de filme que não tem orçamento nem atores. É, pois é. Mas aí que tá, Calaveira. Esse, ele tem uma história bacana. Então, de repente... Não é bacana um bando de adolescente. Não é bacana um bando de adolescente descobrido na internet. Não. Ele não é na internet, não. Eles descobrem... Não interessa! Você, velho, quando você começa o sinopse, um grupo de adolescentes, acabou. O filme vai ser um cocô. tem como ser legal, velho. Tá certo, tá. Entendeu? Bom. Porque vai ficar aquela coisinha massa, velho, que vocês falam. Zoeira, zoeira. É, aquela coisinha tipo, ah, eu fui e voltei. Igual, como é que vocês falam? É coisinha pra adolescente? Ah, eu fui e voltei no... andei 30 trilhões de séculos de passado em 2 segundos. Ah, uma coisa assim, eu não sei nem o que eu falei, velho. 30 trilhões de séculos de passado. Eu acho que ele tem uma premissa boa, a ideia é maneira, mas eu já começo com o pé atrás por conta desse negócio de found footage, que eu acho isso um saco, assim. São poucos os filmes que conseguem fazer com que eu acredite nesse negócio do found footage, sacou? O resto é tudo merda. O que vocês acham, Miotti? Você que achou maneira? Achei pela ideia. Pelo jeito de filmar, também eu não gosto dessa opção, não. Eu já tinha até reclamado uma vez aí, não lembro quando foi, algum filme que teve na cabine, né? Mas pela ideia mesmo que eu gosto muito de filme de viagem no tempo, né? Então, vamos ver como vai ser. Eu acho que pode ser estilo aquele que o cara voltava pelo pensamento, lembra? Eu esqueci o nome dele. Pô, me lembrou Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, isso. Pois é. É, e outra coisa, quem que é o produtor do filme? Ah, ainda tem isso, né? Quem que é o produtor do filme? Michael Bay. Ah, Michael Bay. Então daí você já vai ver que o filme vai ser um cocô. É, isso aí que vocês estão falando, esse estilo de gravação, chama-se mockumentary. É como se fosse um documentário falso. É, vocês que são mais novos, não sei se vocês sabem, isso aí surgiu depois, começou a ficar muito famoso com a Bruxa de Blair, que veio no cinema. Isso, a Bruxa de Blair, exato. E acabou se tornando um recurso de quem ou não tem talento, ou não tem dinheiro, recurso financeiro, ou não ter ator pra atuar num filme. Porque a história, ela é contada mediante ao movimento da câmera e não com as atuações. Eu concordo com vocês, pra mim é um estilo de filmagem que é um estilo de se fazer cinema que já saturou, porque fazer um mockumentary é muito mais difícil do que os caras imaginam que é. Eles devem imaginar que é botar uma GoPro pôr da foca na mão do cara e sair filmando qualquer coisa, entendeu? É muito mais difícil. Eu, pra mim, tenho que vai ser um cocô, mas um cocô ao estilo, eu sou o número 6, eu sou o número 9, é um número 4, aquele outro também com a garota velha, como é que é o nome dela? A que fez o filme do ET com o Tom Cruise, meu Deus do céu, como é que é? Ah, Dakota Fanning. Dakota Fanning, que é ela com o Tocha Humana lá, que eles são dois heróis. Pra mim vai ser daquele nível ali, cara. Beleza, Alexandre, o que você acha? Cara, pelo que eu vi no clipe, eu pulo o filme. Olha aí. Então é isso. Eu e o Miotti estamos achando que de repente vai valer a pena, apesar dos pesares. Calaveira achou que vai ser uma merda e o Alexandre também. Não, achei não, eu tenho certeza. Não, vamos apostar? Vamos valer vintão aí? Valer vintão, não. Vamos casar 20? Não, nem pensar. Eu vou te falar que vai ser um cocô. Internéticos, me cobrem, viu? Se não vai ser um cocô isso aí. Beleza. Vamos pro próximo, último de janeiro, Ex Machina. Quem trouxe esse filme foi Alexandre, então vou deixar você falar sobre ele, cara. Beleza, é a história de um garoto prodígio da programação, que ele ganha um concurso na empresa onde ele trabalha, que é passar uma semana na casa do dono da empresa, que também é um cara super inteligente, crânio também. Quando ele chega, ele percebe, na verdade, o que ele vai fazer é participar de um teste na última criação do dono da empresa, que é um robô com inteligência artificial. E aí se desdobra esse robô e se mostra mais inteligente do que foi criado a princípio. Parece uma história interessante. Dá pra andar. Isso, e é uma robô fêmea, né? E parece que o cara vai avaliar as qualidades humanas dela, né? Isso, capacidade de sedução. Ué, parece ser interessante. Olha, a ideia é boa. Existem algumas coisas que isso pode dar certo. Primeiro, é rated R, tá? Começa bem, começou bem. E isso significa o quê? Que rolará sexo cibernético muito doido. Exatamente, rolará umas tetas cibernéticas, uma chupeta nervosa, alguma coisa assim. Dá choque. Uma mamada isso. Eletrônica. Uma mamada eletrônica, um negócio desse. Exatamente, esse aí é a potencial. Cara, sabe uma coisa que tá me chamando muita atenção no trailer? Que eu não tenho a menor ideia de quem são os atores. Isso, às vezes pode ser bom, né? É, e por um lado pode ser bom, né? Mas a garota é bonita, pelo menos a robô é bonita. E é um filme britânico, é isso mesmo, né? Agora é aquela coisa, né? O cara vai inventar uma inteligência artificial e ele resolve fazer uma inteligência artificial feminina. Tá querendo cagar com a porra toda, né? E olha o machismo, Calaveira. Machismo porra nenhuma. Mulher já é um ser descontrolado de carne e osso. Imagina uma mulher sem limites. Uma mulher com um cérebro positrônico, aquelas merdas lá de que nego falar das imóveis, sacou? Imagina, uhum. Imagina, mas só imagina. Sente o potencial da merda. É, sente o potencial da cagada. Eu entro na casa do barbudo, que o cara é barbudo, né? Eu entro na casa do barbudo e falo assim, que porra é essa? O cara não roubou, a gente vai ter que avaliar. Eu falei, não, tô indo, quero participar disso não. Não, vai dar merda. Tu é louco, velho. Tu é louco? Não. Pelo menos fez uma lésbica. Não, aí vai cagar mais ainda. Olha o que eu falei, velho. Caralho. Nossa, velho. Aí vai fazer. Aí, meu irmão. Aí, puta que pariu. É isso aí. Foi um momento chauvinista do Calaveira. Não tem porra que não. Mas, Calaveira, o cara é gênio da robótica. Dono de uma empresa. Vai criar o quê? É um punheteiro, vai criar um robô pra satisfazer. Cara, na boa, você acha que um cara como Bill Gates precisa construir um punhetron 9000? Você já viu a mulher do Bill Gates, cara? Velho, não. Digamos que o Bill Gates fosse um cara solteiro e comedor. Você acha, por acaso, que ele iria fazer um punhetor 9000? Ele ia, sei lá, velho, ia contratar a mulher mais linda do mundo e falar assim, quero transar com você até você ficar assada. É isso que ele ia fazer. Não construir um robô, velho, pra ficar dançando Dance Dance Revolution, que foi o que eu vi aqui no trailer. E aí, bora aí, mina, te construir pra jogar PS4 comigo, vamos. Porra, pelo amor de Deus, né, velho? É, pra mim vai ser outro cocô. Cada vez está otimista esse ano, hein? Cara, é porque depois a gente já tá nesse ramo de cinema há um tempo suficiente pra saber que, tipo, 95 vai ser cocô, né, velho? É. É isso aí, meu irmão, é isso aí. Por falar em cocô, vamos para o próximo? Já em fevereiro. Já em fevereiro, o primeiro aí, o Destino de Júpiter. Ascensão de Júpiter. Ascensão de Júpiter em Portugal, sei lá, Júpiter Ascending. Não sei se no Brasil. Enfim, aqui tá o Destino de Júpiter no IMDb, eu não sei qual vai ser o nome aqui. Em inglês é Júpiter Ascending. Isso. Que é o quê? É o novo filme dos irmãos Wachowski. Não, dos irmãos não. Do irmão e do Laerte Wachowski. Do Andy e da Lana Wachowski. É. E não é Laerte porque ele cortou e deu pro gato. O Laerte cortou e deu pro gato? Não, a Lana. Ah, ela falou isso? Ele cortou, ele é transex. Ah, é? É, ele é mulherzinho agora, ele invaginou. Cara, eu tenho vontade, eu vou contar uma coisa com curiosidade pra vocês. Eu tenho vontade de pegar a edição especial do Matrix do Muiotti e assistir o documentário do primeiro filme pra lembrar como é que era a cara dele, porque eles aparecem, né? É, hoje é a cara da Rita Lee, né? Tá igual a Rita Lee, a Lana. Enfim, esse filme é a história o quê? No futuro, uma jovem humana é marcada pra ser assassinada pela rainha do universo. E começa o seu destino pra acabar com o reinado da rainha. É isso, é uma merda do caralho. Cara, é a rainha do universo? É, yeah, Queen of the Universe. Sabe quem é essa rainha do universo? É o robô do outro filme anterior. É, só se for. Ah, merda. Aí, meu irmão, eu tô falando, velho. Tu bota a porra da mulher no comando, olha que a merda que dá. A mulher sai lá da casa do caralho, de outra galáxia, pra vir aqui pra matar uma. Por quê? Porque eu não gosto dela. Ela é minha inimiga. Isso. Mas, enfim, o filme, eu achei o trailer muito sem sal, achei muito genérico. É, não, mas piadas à parte. É, esse filme tá sendo um mistério até hoje, porque ninguém sabe muito bem do que se trata. Sabe-se agora que tem esse negócio aí da rainha da Escandinava lá, sei lá, e veio pra matar a menina. Mas ninguém sabe muito bem, ninguém tá sabendo muita coisa sobre esse filme, tem só a cena de efeito especial. Esse filme tá bem misterioso, pra falar a verdade. A Mila Kunis, que, né, continua deliciosa como sempre. Ah, é, quanto a isso, ótimo. Mas tem, vai ter o herói, é o Channing Tatum, né, que tá de meio elfo, ele faz meio um alienígena, sei lá o que que ele é. É, sei lá, eu achei... Não fui com a cara. Vou assistir, mas já acho que vai ser uma merda. E vocês? Vai ser uma merda. Eu já desisti de acreditar nos criadores de Matrix, cara. Isso, é isso mesmo. Depois do Matrix 2 já era pra eles. O Miotti é aquele cara que não dá uma segunda chance pras pessoas, Calaveira. Porra, quantas chances eles tiveram? Cara, olha o visual do Channing Tatum, velho. Mas ele tá muito viado. Meu Deus do céu. É a Lana que quis ele assim, né? É, sei lá. Me assusta saber que no filme tem o Terry Gilliam, cara. Terry Gilliam? É, ele vai fazer um personagem no filme. Ah, é? Tá aqui, na lista do IMDb. Olha, tudo tá levando a crer... Vai ser um cocô. Não, isso eu tenho certeza. Mas tudo tá levando a crer que vai ser uma espécie de Crepúsculo, só que no espaço. Crepúsculo misturado com Quinto Elemento, né? Porque é a mesma coisa. Isso, é. Não, Quinto Elemento não, porque bate na boca. Quinto Elemento é muito bom, velho. Não, mas é a mesma coisa, cara. O princípio é o mesmo. É, né? É. Vamos pro próximo, que eu tô ficando deprimido já. Vamos pro próximo? Vamos voltar pra Terra? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisas medievais? Eu adoro coisas medievais. Se bem que nem tanto, né? Porque esse aí não é na Terra. É, porra, esse aí, sei lá se também. Isso tá com a cara de... De ser uma merda. Isso tá com a cara de bomba. Cara, eu acho que não, sabe por quê? Porque tem dragões. Ah, não sei, véio. Cara. Dragões nunca são ruins. Ah, tá, né, Calaveira? Até parece, né? Isso, até parece que eu não assisti Dungeons and Dragons. Isso. Até parece que eu não assisti Eragon. É. Até parece que eu não assisti Meu Pé de Laranja Lima, que tem dragão também. Tudo tem dragão, né? Estamos falando de O Sétimo Filho. Isso, filme que eu nunca lembro o nome. Que, olha só, nos Estados Unidos é, tá marcado aqui como 2014, tá? É um filme que já tá há porrilhão de tempo já em produção, cara. Ele tá uns 3 anos em produção já. Pois é. No Brasil é que vai vir aí no final de fevereiro, começo de fevereiro e tal. Tem a Julianne Moore, tem o Jeff Bridges, que é um alento, ok. Os dois, né, são bons atores. Mas o cara que é o principal, o tal do Ben Barnes, eu nunca vi mais gordo, não sei quem ele é. E a história é que o cara é um Chosen One, né, que vai lutar contra Evil Spirits. É isso. Isso. E dragões. E dragões. E aí o resto do trailer é só ele batendo em dragão e correndo. Cara, sabe, o trailer me lembrou muito Skyrim. É, lembra um pouco. Verdade. Mas enfim, achei genérico demais. Muito igual aos outros. É. Desse meu estilo. Muito igual a qualquer coisa que a gente já viu. É a historinha de Chosen One, aí tem o mestre, aí tem a antagonista. Acho que vai ser uma merda. Botam pessoas famosas pra poder ver, pelo menos ter alguma bilheteria, né? É, pois é. Agora chegamos no melhor filme de fevereiro. Oh, peraí, deixa o Alexandre falar um pouco mais sobre ele. Quer falar mais sobre ele, não, Alexandre? Não, Sétimo Filho passa também. Que passa. Isso, tá bom. Não. Caralho. Oh, dá uma chance, eu vou dar uma chance pro Sétimo Filho. Eu tenho certeza no meu amo, que isso vai ser um cocô redundante, velho. Mas eu, sei lá, eu quero acreditar que eu vou... Quem sabe, né, Miotti, é o próximo A Reconquista. Aí seria uma boa. Nossa senhora. Pois é, porque a Reconquista ninguém gosta, só eu e Miotti. Pois é. Tá com cara de Reconquista, porra. Até hoje, eu tenho esperanças que vai sair o 2 da Reconquista. Puta que pariu. Cara, sabia que o 2 da Reconquista era muito maneiro? Mas, velho, é porque as pessoas têm preconceito com a Reconquista. Um dia a gente vai falar sobre isso no Jurassic Cast. As pessoas têm preconceito com esse filme. Tá bom, vamos pro próximo, por favor? Vamos, mas esse é um desculpa. Esse, eu já queimei muito meu filme com comentários machistas, então vou evitar fazer comentários sobre esse filme. Não, você tá pulando um. Nós vamos falar agora de Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água. Ah, não, então depois vocês vão entender, viu, internet? Por que eu vou falar do próximo? Mas Bob Esponja eu vou falar. Bob Esponja, o Alexandre tem a falar, vai, Alexandre. Nem fudendo, cara. Eu já tenho, eu já sou obrigado a deixar meu filho assistir essa bicha. Caralho. Ainda vou ter que levar ele no cinema? Pior que vai. Bob Esponja vai, é cara. Cara, mas o Bob Esponja é uma bicha engraçada. Isso. É uma bicha... Ele não é uma bicha, cara. Ele é uma criança, velho. Não. Aqui dá um c*** nervoso, velho. Não. Bob Esponja é viado e é viado com força. Ô, cara, eu acho maneiro. Acho que vai ser um filme muito foda. Eu gosto pra caralho do personagem. Acho muito engraçado. Dublado, então, vai ser melhor ainda. Eu vou falar pra vocês que o primeiro filme foi uma das coisas mais épicas que eu já vi, cara, porque o David Hasselhoff lançando Bob Esponja com o peitoral dele é muito bom, cara. Cara, o primeiro é... Cara, o primeiro, velho, eu fui assistir o primeiro no cinema, eu berrava de tanto rir, velho. Ah, me acabava, velho. Também. Não, eu faço isso assistindo o desenho aqui em casa. Eu não assisto mais porque já encheu o saco, né? Já tem o quê? Mais 10 anos do Bob Esponja. Mas, cara, já teve episódio do Bob Esponja de eu ficar sem ar. É engraçado, pô. É muito legal. E eles fizeram uma mistura com 3D, meio... Tipo um 3D parecido com o stop motion, né? Isso, tá bacana o 3D. E eles vão enfrentar o Antônio Bandeiras de pirata, velho. Como é que isso pode ser ruim, cara? É, cara, velho, vai ser uma merda, porque, velho, quando começa assim, sei lá, é Schwarzenegger como Capitão Blimblau, aí tu, velho, isso vai ser um cocô, bicho. É, não, cara, é só não se levar a sério, velho, é só não se levar a sério. É um filme de comédia, cara, é um filme pra você rir, pra você descontrair, comer pipoca, levar seu filho e tal, vai ser maneiro, tenho certeza. Bob Esponja, O Herói Fora d'Água, filme do ano, é isso. Internet, a gente não leva mais a sério o que o Brunão fala, porque o Brunão, ele é, sabe, o Brunão gosta do Capitão Yo, velho. Aquela coisa, sacou? Ó, acabou de passar uma cena aqui do Antônio Bandeiras fugindo atrás de um chroma key. É, entendeu? E o Brunão vibra com isso, internet, que isso é isso. É, eu acho maneiro. Vamos falar do próximo agora. Calaveira não vai se pronunciar a respeito desse filme, mas o Miotti vai. Sabe por que eu não vou me pronunciar? Senão o Jurassic Cast vai ser banido na internet. Então é melhor ficar quieto. Tá bom. Então vamos lá. Miotti, 50 tons de cinza. Tá tendo um frenesi tão grande com as mulheres. Isso. Que eu fiquei sabendo hoje pela nossa colega lá, que eu não vou falar o nome dela. Ela. Caralho. Miote, só uma coisinha. Por que você tá falando assim? SCE, por que você tá cochichando? Eu tô ruim aqui, porra. Ah, você tá gripado? Tô, caralho. É tá mesmo, meu? Tô gripado, porra. Eu te falei, meu. Fica lambendo essas mulheres da vida aí. Fica pegando essas doenças venera. Caralho. Olha lá, meu, te falei. Boa, diga aí, o que falou? Ela me falou hoje que tem amiga dela querendo pagar ela pra poder ver o filme na cabine. Mas sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que o homem moderno não sabe comer suas mulheres. Com certeza. Desculpa, porque os 50 tons de cinza, pra você que não conhece, é a história de um cara que come a mulher com requinte de crueldade. Mais ou menos o que eu iria fazer com algumas pessoas com quem eu conheço. Que eu sempre falo que no Jurassic Cast, mas o melhor de sempre tiro da edição. Mas é assim, o que que o cara faz? Ele dá tapa na bunda da mulher, entendeu? Ele vira pra cara dela e fala assim, sua puta, quando tá comendo ela. Internet, eu vou falar pra vocês, mulher é safada. Mulher gosta de uma putaria, e gosta de uma putaria foda, pesada, entendeu? Tudo bem que mulher não é igual o Maia, o Maia gosta de coisa nojenta. Mas, por exemplo, mulher gosta de tapa na cara, gosta de, sei lá, enfiar o dedo no cu sem avisar, entendeu? De repente, aí tu, caralho, porra, essa é um dedo no cu. São essas coisas que acontecem no livro, cara. E nego tá achando formidável, as mulheres estão achando formidável por quê? Porque os homens não fazem isso. Por isso que o Miotti tem 4 mulheres engatilhadas aí, ó. O Miotti, ele é calado assim, ele tem as gonorreias dele. Ele tem as gonorreias dele, mas o Miotti, eu já dei uma aula pro Miotti, ó. Agora eu vou falar aqui. O Alexandre, você não conhece essa história, mas essa história é verdadeira. Eu não vou falar os nomes, obviamente. Mas eu já dei uma aula pro Miotti e pro Coruja, que o Coruja, na semana seguinte, veio me dizer obrigado. Você lembra, Miotti, dessa história? Lembro, sim. Coruja, Calaveira, obrigado, velho. Aquela dica que você me deu, porra, pô, deu certo e tal, e a mulher caiu na minha. É por isso que o Miotti tem 4. O Miotti é gonorreia, cheio de sífilis, mas aí, ó. Tem 4 mulheres e uma fazendo fila, e tão brigando entre elas, viu? Isso, disputando no tapa. No tapa, né, Miotti? Vocês estão dizendo aí, não sei de nada não. Sabe o melhor comentário que eu vi sobre os 50 tons de cinza, Brunão? Diga. Foi uma vez uma mulher falando, perguntando se os 50 tons de cinza era um livro sobre receitas, porque ela só via mulheres gordas no metrô lendo ele. É verdade, né, cara? Eu vi isso aí. Mas, enfim, é isso. As mulheres estão se sentindo menos amadas, mal comidas. Isso, mal comidas. Porque o livro não é sobre amor. O livro, ele é sobre uma dona de casa que trepa igual a louca. É, é assim. Pois é. É sério. O cara é tipo sadomasoquista. Aí, tipo, vai lá, come ela, aí vai lá comer a mulher, aí dá aquela beliscadona no mamilo, a mulher, ai, caralho, é muito bom. É assim, gente. Pois é, mas aí eu fico me perguntando, e o filme? O livro, ok, é essa história e tal, mas o filme? Se o livro é essa putaria, no filme vai ser putaria? Vai ser sim. Ah, mas tem que ser, porque o livro é só sobre sexo. O filme vai ser putaria. Vai ser sim. Eu duvido. Eu acho que vai ser, sabe por quê? Ele é rated R? Ele é rated fat. Entendeu? 12 anos, é isso. Pra mulheres gordas. Cara, eu acho que vai rolar uma putaria louca. Mas se não rolar, vai ser problema, porque o pessoal tá esperando que role. Pra um filme desse, por causa do livro. Mas, velho, aí, sei lá, cara. Eu vou te contar, mulher é um bicho esquisito, né, velho? Porque... Mas eu tô falando, gente, eu tô falando isso, não é de sacanagem, não. O livro é sobre uma dona de casa que faz sexo depravado com um cara e se amarra. O livro não é uma história, não é um conto de amor. O livro é sobre putaria. E aí são 3 livros, né? São, 50 tons de cinza, sei lá, 50 tons de pele, e aí, tipo, arregaçada e mal comida. Uma coisa assim, entendeu? Deve ser assim. Tô toda fissurada. O terceiro livro... terceiro livro já é, eu já tô toda fissurada. Então, o cara, toma ele. É isso aí, ó. Desculpa aí, ó, você, querido ouvinte fema do Jurassic Cast. Se você curte a história, não se sinta ofendida pelos meus comentários. É tudo uma brincadeira. Mas, de fato, o livro está fazendo sucesso sim no público feminino, porque a mulher está, segundo os estudiosos, descobrindo uma sexualidade que não existia. Segundo o mestre Miotti, a mulher já sabe que gosta da putaria há muito tempo, né, Miotti? Claro. É isso aí, ó, falou a gonorreia, olha aí. Muito bem, vamos para março, então. Vamos para Marte. Vamos para março. Em março temos um filme chamado Chappie. Isso, que eu não tenho a menor ideia do que seja, eu não estou afim de ver o trailer, então... Cara, o trailer é muito legal assistir. O Chappie, ele é um robô que ele é adotado por uma família meio disfuncional, e ele é um robô meio prodígio, assim, sacou? E acontecem várias coisas com ele enquanto ele vai desenvolvendo a inteligência artificial dele. Eu achei o trailer bem interessante, parece que vai rolar um bullying em cima do coitado do robô. Achei bem legal, cara. Achei bem interessante. Lembrando que é do Neil Blomkamp, que é o diretor de nada mais nada menos do que o Distrito 9 e o Elysium, que são dois filmes bacaninhas, cara. São dois filmes legais, então... Distrito 9 é bem legal. Pois é, então eu acho que tem um potencial legal aí, viu? Eu tô esperando que seja legal. Potencial ele tem. O problema é... Ele é produção indiana, né? Não, mas ele tem aquele menino do... É, por isso que eu perguntei do Quem Quer Ser um Milionário. Do Quem Quer Ser um Milionário. Mas tem também o Hugh Jackman, que faz um vilão. E tem a Sigourney Weaver também. Esse filme... O diretor, eu acho que ele gosta de trabalhar muito questão social, né? No Distrito 9, em Elysium, nesse, pelo que deu pra entender no trailer, ele vai tratar também de preconceito, como as pessoas reagem ao robô. Isso, exato. Eu acho que esse diretor, ele foi bulinado quando era criança. Está com cara de que foi estuprado, ou melhor, não leu 50 Tons de Cinza. Isso, exato. Eu concordo com o Alexandre. O diretor, ele parece que gosta desse tema mesmo, só é um problema disso não se tornar um Distrito 9 parte 2, né? Porque o Distrito 9 é um filme sobre preconceito racial, não é um filme sobre alienígenas. E Elysium também. Elysium era a separação de quem morava, de quem tinha ficado na Terra com os ricos que subiram, né? Isso, só que Elysium é um filme perfeito do qual nunca falaremos mal. Vocês estão falando sério? Sim. Sério. Porque foi ele que levou a gente pra Comic Con, então. Isso. Né? Exato. Então tá bom. Exato. Nunca falaremos mal dele. Nem quem vem aqui! Isso que eu ia perguntar. Nem convidado pode falar que o filme é uma bosta? Não, pode. Tô brincando. Isso. Mas eu acho um filme bom mesmo. Não, o filme é legal. Elysium é bom. Não é a maior maravilha de todos os tempos, mas é legalzinho. Agora, esse Chappie, eu tô com esperança que vai ser legal, cara. Acho que... Parece ser legal, mas eu senti um quê de Distrito 9 muito forte ali. Eu tô achando que vai ser uma coisa tipo um Distrito 9 do 1.2, então 1.5, alguma coisa mais ou menos assim. Só que ao invés de ser aliens, vão ser robôs. Mas posso estar errado, vamos ver como é que vai ficar. Talvez. Próximo filme da lista, Cinderela. Calaveira, pronto. E aí, lascou. Como pai de uma garotinha que adora as princesas da Disney, eu estou fudido, né? Porque só o que eu vejo nos últimos 3 anos, que é a ideia da Manuela, são princesas e mais princesas. Isso. Seguindo a onda agora, que tá sendo tornar os velhos clássicos live action, né? Isso, exatamente. Trazer em live action, agora nós vão ter o Cinderela, que vai ser lançado em 2015, dirigido pelo Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Ele é? Ah. Isso. É, um grande diretor, cara. É mesmo. Tem muita coisa legal. Valkyria, com o Frankenstein do Mary Shelley, que é legal, eu gosto. Henrique V. Henrique já não é tão bom, né? Não, ele é o diretor do Thor, cara. Aí fudeu tudo. Do primeiro Thor, ele é. Do filme? É, do Thor. Aí você já vai ver o cocô que vai ser, né? Mas ele dirigiu uma versão do Hamlet, que é muito boa, cara. Aquela é aquela que parece que tá no teatro? Porque tem uma que parece que tá no teatro, é horroroso. Não, esse é todo cheio de pompa e circunstância, esse aqui. Ah, tá. E ele dirigiu uma outra adaptação de Shakespeare, que é o Muito Barulho por Nada, que é legal também. Esse cara, eu gosto dele, assim, não acho que ele seja fantástico e tal, um cara muito foda, mas eu gostei do trailer, cara, do Cinderela, eu achei bacana, achei que... Mas por que será, né, Miotti? Né? Por que será? É mesmo, por que será? Não, eu sou fanzoco da Disney, cara, eu sou. Eu também, mas né, a gente precisa ter um filtro, né? O Brunão não tem. O Brunão, quando ele desliga o firewall quando é alguma coisa da Disney, sacou? É porque o Malévola, porra, mesmo sendo da Disney, pra mim, estragou. Não, Malévola é um cocô. Não, Malévola eu não gostei. Existem dois filmes bem ruins aí, recentes, da Disney, que é nessa de adaptação, que é o Malévola, que eu achei fraco, e achei muito fraco também o Alice no País das Maravilhas, que é horroroso, assim. Ué, mas o da Capri, o Caçador e a... não sei o que, é da Disney também? Não, aquele não. Com aquela songa monga do... Da Branca de Neve? Não, não é não. Aquele é, não. Aquele é outra coisa. Mas esse daqui eu acho que ele tá tendo um potencial legal, os efeitos estão muito bonitos, o trailer tá muito legal. Tem a... acho que quem destoou ali foi a Helena Bonham Carter no papel da Fada Madrinha. Achei meio... é... A Kate Blanchett vai fazer a madrasta, achei legal, porque ela é uma excelente atriz. Achei legal que o príncipe vai ser o Richard Madden, que é o Stark lá, o Bob, Robert Stark, o Robb Stark. Ah, é verdade, nossa, tá velho, hein? Mas também morreu, né, o Robb Stark? Pois é, no Game of Thrones ele já saiu, mas eu achei interessante que, tipo, ele tá com a cara de mal no Game of Thrones, né, de mais mal, e nesse aqui ele tá com cara de realmente príncipezinho da Disney, sabe assim? Tá todo galanzinho e tal. Eu acho que vai ser um filme insosso, cara, sério. Cara, é a mesma história que a gente já conhece, Cinderela, só que em live action. É, só que vai ser insosso, vai ser com tudo mega bem produzido, entendeu? Vai ter aquela historinha babaca, aquelas atuações marcadas, sabe? Marcação perfeita, sabe? Tipo sitcom, que eu quero dizer. É, talvez. Ou você fala, eu rio, sabe aquela coisa? Isso, não vai fugir da... Vai ser filme para garotinhas, e infelizmente, provavelmente, terei que levar minha filha. Isso. E é isso. E aí, é porque aí é mesmo. E eu acho que vai ser legal. A hora... Os interneticos, tem um filme aqui que vocês vão entender a animação do Brunão, já. Tá chegando, né? Próximo filme, Miotti. É O Coração do Mar. Coração do Mar é o novo filme do Ron Howard, que é o cara que tem filmes bons e filmes horrorosos, né? Que eu não gosto muito dele, acho ele meio... sei lá, os filmes dele são artificiais demais, assim, são forçados demais. O Brunão achou o Ron Howard meio ruivo, né? Eu gosto da filha dele. É, a filha dele é excelente, mas... Quem é a filha dele? Você sabe quem é a filha do Ron Howard, não? Quem é a filha dele? A menina do Homem-Aranha 3 lá... Bryce Dallas Howard. Isso. Não sei quem é, não. Você viu a sereia lá do filme do Shyamalan? Ah, ela é a... Ela é a filha dele. Ah, acho aquela mulher muito feia, cara. É, ela é a filha dele. Ah, tá bom, princesa da Disney, vai, deixa eu falar. Enfim, ele é diretor de alguns filmes interessantes e outros nem tanto. Ele é diretor de Splash, Serei Minha Vida. Ele é diretor do Cocoon. Ele é diretor do Willow na Terra da Magia. Ele é diretor de Apollo 13, sacou? Só que aí ele me dirige Ed TV. Ele me dirige Uma Mente Brilhante. Ele me dirige O Código da Vinci. Ele me dirige Anjos e Demônios. Sabe? Então, assim, é uma carreira meio altos e baixos, entendeu? O último filme dele que saiu no Brasil é aquele Rush, né? Da corrida. Que é bem elogiado. Bem elogiado, né, o filme. É, eu não entendi direito a sinopse, porque tá aqui, ó. Baseado no evento de 1820, um pesqueiro de baleia reza por um esperma de baleia, é isso mesmo? Não, ele é... Tá aqui! Prayed upon by a sperm whale. Tá aqui! Não é prayed de rezado, cara. Ah, tá. É prayed de tipo caçado. Ah, tá. Deixa eu pegar a tradução aqui. Sperm é baleia? É esperma? É, eu acho que é, peraí. Tá aqui, ó! Ele está à caça de esperma de baleia. É isso aí. Ó, com base no evento de 1820, um navio baleeiro é predado, né? Ele traduziu como predado, ou seja, é caçado por uma cachalote. Ah, sperm whale é uma cachalote? Deve ser cachalote, exatamente. Ou esperma de baleia. E aí rola um encalhe da tripulação no meio do mar por 90 dias a milhares de quilômetros de casa. É, isso aí é o Moby Dick, porra. É, estilo Moby Dick da vida real, cara. Baseado em um evento, né? Eu vi o trailer, achei muito legal. É com o Thor de novo, ele tá em todas agora. Ai, meu Deus. É, ele tá sendo queridinho no round, né? Porque já fez o Rush também. Isso. Ele é o capitão do navio. Mas o trailer eu gostei, achei que bacana. Vamos ver se tem potencial aí pra ser legal. O que você acha, Alexandre? Ah, esse daqui eu achei que o trailer não dá... Você não tem muito do filme, né? Não sei. Tá com cara de ruim. Eu acho que vai ter muito draminha, sabe assim, de amiguinho, sabe assim, de se salvar, de ah, meu amigo, não sei o quê. Acho que vai ter muita coisa disso. O Ron Howard, ele gosta desse negócio. Mas, enfim, sei lá, de repente os efeitos... Cenas emocionantes, né, pra o pessoal chorar, essas coisas assim. Isso, é. De repente os efeitos salvam, eu acho. Ih, sabe o que você tá me lembrando? O quê? Aquele filme indiano chato pra caralho. Ah, lá vem você falar mal das Aventuras de Pi, velho. Ah, tá me lembrando das Aventuras de Pi. Mas você é um babaca mesmo, velho. Eu sou babaca, mas pelo menos tenho cérebro. Tamo junto, Calaveira. Ih, bate aqui. Caralho, eu vou te contar, velho. Viu? Viu, viu, seu otário? Viu, seu babaca? Você é um babaca, Bruno. Eu não sou babaca. Babaca é você. É, sim. Não, você é babaca. Miotti, você gosta de Aventura de Pi? Muito bom. É outro babaca. Vamos lá, vamos falar do próximo. Babacas à parte, Velozes e Furiosos 7. Já deu, né? Eu não vou falar mais nada. Vocês falem aí. Já deu. Não, esse eu vou falar que a única previsão que o senhor Calaveira fez desse filme, ele errou. Qual? Você falou que não ia ter o Paul Walker. Você falou que não ia ter o Paul Walker e ele tá no filme. Não, não, não, não. Peraí. Não tá, não. Fizeram a adaptação, botaram a cara dele no corpo do irmão dele, entendeu? Nas cenas que não foram filmadas com ele, mas ele tá no filme, sim. Ele tá no filme, cara. Não, ele tinha gravado... Não, agora falando sério. Ele tinha gravado, ele não tinha gravado o filme inteiro. Ele tava em finalização. Então, muitas cenas colocaram a cara dele no corpo do irmão dele. Muitas cenas mesmo. Bom, enfim. Estando ele no filme ou não, o que, que vocês acham que vai ser? Eu não vou assistir. Cara, eu parei no segundo. Eu não sei nem pra onde foi a história. Eu só vi o primeiro. Eu não vi nenhum. Eu vi o primeiro é muito legal. O segundo é legal. O terceiro, que é em Tóquio, puta que me pariu. Aí depois eu já perdi as contas. No Brasil eu não vi. Depois que o Dwayne Johnson entrou todo encebado de óleo Johnson Johnson, eu não vi mais. É que ele tá todo... Ele não tá, velho? Ele tá 3 metros de altura, ele tá encebado de óleo Johnson Johnson o filme inteiro. O filme inteiro. E aí roda uma parada meio homoerótica ali com o Vin Diesel. Eu achei muito estranho, não vi aquilo não. Não, mas é, não, não dá, não tem condições. Chega, chega, já deu. Já deu, né, cara? Os caras tão querendo explorar isso aí de tudo quanto é jeito, né, velho? Olha, vou te dizer que vai ser um sucesso. Como todos, né? Como todos, vai ser um sucesso inacreditável, ainda mais porque o Paul Walker é o último filme dele, e aí o que vai dar de fanzoco assistindo, de fanzoca, de ai meu Deus, é o último filme dele, tenho que assistir, e coitadinho, foi ele que foi, morreu, não sei o quê, vão assistir por causa disso. Pô, mas o cara morreu numa circunstância muito escrota, né? O cara tava fazendo caridade, velho. Pois é, enfim. Eu não vou assistir, porque eu não assisti nenhum dos outros, então não vou pegar a história no set, né, velho? Mas, cara, eu acho que vai ser um sucesso de bilheteria e vai ter o 8. É isso aí. Vai ter até o 10 mesmo. Enquanto o elenco todo estiver vivo, vai ter filme, vai ter alguém pra fazer esse filme. Pois é. Esse filme, sabe como é que essa série vai acabar? Virando curta no Sci-Fi, no canal Sci-Fi. Talvez. Bom, agora chegamos à parte do ano em que tem mais lançamentos bombásticos, né? Isso. De maio a agosto é a época em que tem o verão americano, então eles aproveitam para lançar mais filmes blockbuster. O primeiro de maio, a gente precisa falar bastante aqui, é Os Vingadores, a Era de Ultron, né? O primeiro filme da Marvel para 2015. E, cara, as expectativas estão lá em cima depois do último trailer, né? Cara, vamos combinar. A Scarlett Johansson pelada foi meio decepcionante. Mas, cara, como ela fica linda de Viúva Negra, né? Eu acho que ela até apareceu pouco e eu tô com a impressão de que ela vai morrer nesse filme, hein? Tô com a impressão de que... Na Marvel não mata ninguém, velho. Tô com a impressão de que vai rodar uma galera, aquele arqueiro lá. Bicho, esse bicho aí vai ficar pelo caminho. Sabe o que estão falando, Brunão? Que eu vi uma galera falar. Que vai ser, tipo, esse filme vai ser o prequel pra o Hulk contra o Mundo. Porque tem uma cena que o Banner tá amarrado e aí eles estão achando que ele vai ser mandado pra aquele planeta lá onde o Hulk vira gladiador e depois volta. É, eu não sei se é por aí, até porque eles não anunciaram o filme Planeta Hulk na fase 3 da Marvel, né? Não sei se não anunciaram porque não queriam dar algum spoiler de alguma coisa, ou se não anunciaram porque realmente não tem nada a ver. Mas a gente vê pelo trailer que vai rolar alguma coisa ali de briga entre o Hulk e o Homem de Ferro. O Hulk pode ser que fique descontrolado no meio da cidade, vai arrumar confusão e tal. O trailer é muito bom, porque ele mostra um monte de coisa e não te conta nada do filme. Isso é excelente. Hoje em dia são raros os trailers que conseguem fazer isso. E eu tô com as minhas expectativas bem altas, assim. Eu acho que tem potencial aí pra ser um grande filme do ano, cara. O primeiro foi um estrondoso sucesso, foi muito legal, né? Eu me diverti pra caramba. E esse também tem tudo pra dar certo. Eu acho que esse vai pegar o primeiro e vai elevar a estratosfera, assim. Vai ser muito melhor do que o primeiro, eu acho. É, né? O que você acha, Alexandre? É, eu também tô bastante empolgado. Eu tô bem empolgado com ele. Eu tô só meio... Fiquei meio puto com a Marvel, com a Disney, de... Pô, cadê o Thanos? E eles vão enrolar, vão levar o Thanos lá pra 2020. É, o Thanos vai ser tipo, o ápice, né? Isso, é porque o Thanos, ele é um vilão cósmico, né? Então ainda falta um pouco na história aí dos Vingadores. Provavelmente vão aparecer outros personagens da Marvel, né? Isso, exato. E depois vai botar a porra toda contra ele, né? Isso, exatamente. A ideia... Falta o filme do Homem-Formiga. O final da fase 3 vai ser os Vingadores Guerra Infinita. Ih, já pensou? Que aí a ideia é quando eles vão enfrentar o Thanos, exatamente. Então, eu acredito que vai ser por aí. Então, por agora, não vai ter Thanos. O Thanos ficou lá no filme do Guardiões da Galáxia no ano passado. Filmaço, viu, velho? E acredito que ele apareça no próximo filme também do Guardiões, que vai ter antes dos filmes do Vingadores Guerra Infinita. E, enfim, isso, ele vai ser o grande vilão que vai encerrar a fase 3 aí. Mas, por enquanto, eu acho que o Ultron é um grande antagonista para a história. Eu acho que ele tem a ver ali com o esquema ali do Tony Stark, de ter sido ele. Parece que vai ser o Ultron, vai ser uma aquela inteligência artificial, o Jarvis, que vai meio que evoluir, sabe? Vai rolar alguma parada dessa. É porque nos quadrinhos o Ultron é um parece que é um robô. É um android. É um robô inventado pelo Tony Stark pra proteger não sei o que e ele fica maluco, né? Eu não me lembro, não tenho certeza. Mas eu sei que é um grande vilão, assim, que sempre deu trabalho pros Vingadores. E eu acho que vai ser bacana, cara. Acho que vai ser um filme bem, bem ação. É, eu falei do negócio do Hulk, mas eu não gosto muito do Planeta Hulk, não, viu? Vou falar pra vocês, eu li e achei muito chato. Eu espero que não siga por essa linha, não. Eu espero que continue ali o foco no Tony Stark, que eu acho que é o personagem mais maneiro. Espero que não fique muito as coisas em cima do Capitão América, porque aquele cara de Capitão América eu não curto ele, o cara é um péssimo ator, mas enfim... Vamos ver, o trailer tá bacana, a expectativa tá alta, tô esperando um próximo trailer aí, acho que no começo do ano deve ter outra coisa aí, vai chegar alguma outra coisa, e eu acho que vai ser bacana. Miotti, você que não gostou dos Vingadores. Não, eu não falei que não gostei, eu só falei assim, se não tivesse o Hulk, o filme seria um Capitão América normal. Filme do Capitão América, do Thor, essas coisas assim. É isso que eu achei, se não tivesse o Hulk. Tá, então eu quero saber a sua opinião do Vingadores Era de Ultron. Eu acho que vai ser no mesmo esquema. O Hulk que vai empolgar o filme. Nossa, mas não, você acha isso por quê? Porque não... Acho. Eu acho porque o Hulk tá empolgando o Vingadores. Vingadores, se for um filme, vai ser um filme de ação de herói normal. Olha a diferença que foi o Guardiões. O Guardiões não tem nada de um herói assim, porra, fodão pra caralho. Mas, cara, o Guardiões, quando foi produzido o Guardiões, você não tinha a obrigação de fazer aquela coisa epopeica, épica, entendeu? O Guardiões, apesar de ser um filme muito bem feito, ele é um filme despretensioso. Por isso que eu acho que ele ficou tão bom. Gente, olha só. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Guardiões é o Avengers no espaço. Não, de jeito nenhum. É. Não. Ele é galhofa, ele tem o tom galhofa. Mas se você pegar os personagens, são os mesmos, cara. Ah, sim, é. Mas, cara... O Star-Lord, ele é um Capitão América zoado, assim, né? É. Divertidão. Você tem o Rocket Raccoon, é o Tony Stark. O Groot é o Hulk. A Gamora é a Viúva Negra. E o... Aquele outro lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O verdinho lá é o Thor, velho. É a mesma galera. A mesma galera, só que eles estão travestidos de galera do espaço zoada. Mas eu gostei muito daquele clima despretensioso do Guardiões da Galáxia. Sim, exato. Porque o problema é que os filmes de herói hoje em dia, eles têm que ser sempre aquela coisa máxima, entendeu? Eles são sempre superlativos. Você tem que estar sempre muito épico. Você tem que... Tudo que você faz tem que ser sempre muito grandioso. O Hulk não dá murro. O Hulk derruba um lagarto de 300 km de altura, de comprimento. O Thor joga raio que, sei lá, fritaria o planeta inteiro. Tá tudo muito, hoje em dia, muito adolescente, sacou? E uma coisa que eu gostei do Guardiões da Galáxia foi exatamente isso, porque ele é um filme menor nesse sentido. Isso. São personagens mais palatáveis e menos babacas, assim, mesmo, menos, ó, meu Deus, olha como eu sou incrível. Tanto que no primeiro filme eles brigam por causa disso. Não, eu sou mais incrível. Não, eu que sou mais incrível. Não, eu sou mais incrível. Mas isso eles sempre fizeram nos quadrinhos, só pra avisar. Pois é, justamente por isso que eu não leio mais. É. Mas diga lá, Alexandre, você ia falar. Não, eu ia falar que Guardiões da Galáxia foi um filme que eu deixei passar, porque eu imaginei que fosse ser merda. Aí depois a galera falou, quando eu fui correr atrás, já não consegui mais. Você não assistiu ainda? Não, não assisti. Guardiões eu não assisti. Então vá atrás, o Blu-ray acabou de sair, velho. Sério, se faça esse favor. Vou, com certeza. Bom, vamos pro próximo, já está tarde, vamos lá. Mad Max Fury Road. Isso. Meu Deus, o que pensar? O que pensar? Vamos lá, Calaveira. É com quem essa merda, hein? Eu nem vi isso aqui. Você não viu o trailer? Veja o trailer, porra. Eu vi o trailer. O trailer não mostra porra nenhuma. É, o trailer mostra a galera toda podre, sacou? Toda suja. Cara, é difícil saber. Olha, é o seguinte... George Miller é o diretor de todos os Mad Max, desde o primeiro que a gente achou uma merda, né? Que a gente antes achava ótimo, aí reviu, isso. Viu que era uma merda, e aí, enfim, a internet se revoltou. Não foi a internet, não. Não foi a internet que se revoltou. Foi um certo tipo de gente. Entendeu? Foi um tipinho por aí que não se revoltou, que se revoltou. E aí você teve o Mad Max 2, que é um filmaço. Não é, não. É, cara. Não é, não. É horrível do mesmo jeito. Mentira, é legal. Você tá louco, faz velho. Isso comigo não, Calaveira. Nossa, o Brunão, você reviu o filme. Eu revi faz um tempo atrás, assim. Ah, velho, reveja. O vilão do filme, ele é o Jason Bombado, velho. E ele fica com os bracinhos assim, ele parece o Dr. Gore. Eu não acredito nisso. Ele é o Dr. Gore do mundo pós-apocalíptico, ele é horrível. O segundo filme, a Resistência, veste ombreiras de futebol americano. Tem a Xuxa. Tem a Xuxa no filme, é verdade. Tem a Xuxa, o filme não faz o menor sentido, velho. O filme é horrível. Mas o Mad Max e a Cúpula do Trovão é maneiro. Ah, esse é maneiro. Esse é ruim pra caralho, mas ainda ele ficou carismático ainda. Ele ainda ficou maneiro. Ah, eu gostei. Tem as Crianças Perdidas do Inferno. Pô, tem o Mad Max de saia, coisa que você nunca viu. É. Eu achei que foi legal, entendeu? Foi, não sei. Assim, dos três, é o que eu menos odeio. Enfim. Até a Tina Turner. Sobe aí, miote! We don't need another hero. Aí, adoro essa música, velho. Adoro. Ai, caraca. Vamos lá. Mad Max agora chega com mais um capítulo, Fury Road. A ideia não é um reboot, não é uma continuação. É uma história na vida do Mad Max. É isso. Pelo menos foi o que o George Miller falou, entendeu? Vai rolar mais uma aventura do Mad Max. É como se fosse, sei lá, James Bond. É o Mad Max, entendeu? É isso. Quem vai interpretar agora o Mad Max é o Tom Hardy, que fez o Bane. Ele era o Bane, que é o papel mais... conhecidinho aí da galera. Isso. Fala demais, né, bicho? Pois é. Mas nesse aqui ele não vai precisar, porque não tem máscara, então, mas enfim. E tem a Charlize Theron, faz a bad girl aí do filme. Né? Ela não é a vilã, ela é tipo uma comparsa. Comparsa aí do Mad Max e tal. Enfim, o trailer, saiu um trailer hoje. Saiu um trailer hoje, quando estamos gravando, saiu um trailer hoje. Eu assisti, também é um trailer que não conta nada, mas o meu medo é que todas as cenas de ação estejam na porra do trailer. O que não é difícil. O que não é difícil hoje em dia. Então, eu acho que vai ser bacana. Eu acho que vai ser, de repente, vai ser o melhor filme de Mad Max até hoje. Mas vamos devagar. Vamos com calma. Não se empolguem. Talvez seja um Mad Max bom. Talvez seja. Mas é o seguinte, George Miller é o diretor e criador do Mad Max. Eu não queria, assim, tirar muita expectativa de vocês, tá? Mas o porra do George Miller, ele é responsável por nada mais nada menos do que Baby Porquinho Atrapalhado, Happy Feet o Pinguim e Happy Feet 2. Baby é muito bom. Happy Feet é ridículo. Tá, então Happy Feet o Pinguim e Happy Feet 2. Tá? Então assim, ok. Ele também é responsável pelas Bruxas de Eastwick, que o Miotti adora. Ah, adoro esse filme. Muito bom, muito bom. E o Olho de Lorenzo, que é um drama assim daqueles de chorar até o final. Ou seja, é sensacional. É, você chora até a tua alma saiu pelo olho, velho. Isso, pois é. É um filmaço, filmaço. Cara, eu tô gostando. Sabe por que eu gostei muito do trailer do Mad Max? A direção de arte. Sim, tá excelente. Eu achei que tá muito legal, sabia? Tá bem bacana, cara. Só que o filme já começa errado porque mostra um lagarto de duas cabeças. Isso pra mim é recurso de diretor retardado. Porque o diretor quer mostrar o quê? Que o mundo é radioativo, né? Isso. Porque o mundo do Mad Max, ele se acabou numa guerra nuclear. E isso não é dito nos filmes. tá? Isso é a gente que sabe disso. Mas a história do Mad Max é que estourou uma guerra nuclear por causa de petróleo, e aí o mundo virou aquela wasteland, né? Virou aquele deserto sem fim. Isso, que aí não sabe se não tem água ou se não tem petróleo, né? É, não sabe se tem água, se tem petróleo, sabe porra nenhuma. Só tem, a Tina Turner cantando We Don't Need Another Hero. É, aí o filme já, o trailer já começa com um lagarto de duas cabeças. Isso pra mim, desculpa, mas eu tô querendo ser chato, mas isso pra mim é coisa de diretor retardado. Aí eu vou mostrar que a Terra é radioativa, vou botar um lagarto de duas cabeças, que coisa macafona. É, sei lá. E aí depois o filme já começa igual o segundo, que é o Mad Max fugindo, está no trailer, viu, gente? Não é spoiler não, porque eu não vi o filme. É. O filme já começa com o Mad Max fugindo e capota o carro, o segundo filme é do mesmo jeito. Então assim, entendeu? Agora o visual do filme tá incrível. Tá bacana. As cenas de ação parecem que vão estar maneiras. A direção de arte tá bem legal. Os inimigos estão muito, né, assim, chamam bastante atenção e tal. Ah, os inimigos estão estilo Mad Max. Isso, tá bacana. Mas vamos ficar com o pé atrás? Só, né? É. Mas eu tenho um carinho especial por esse filme. Sabe por quê, Bruno? Porque foi esse filme que fez o Miotti fazer aquele papel de babaca na Comic Con. Você lembra, Miotti? Pô, foi foda. Show de bola aquilo lá. Pô, eu entrei no carro do Mad Max, porra. Da Comic Con, quando nós vamos, tinha um stand lá. Do Mad Max. Fazendo a propaganda do filme que não tava nem pré-produção. E aí tinha um carro e atrás botava um fundo verde e botava uma animação e você ficava dando tiro. Gente, a cara de retardado do Miotti é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. O link tá no post. Cara, ele tava tão feliz ali dentro. Ele tava tão feliz, o sorrisão dele dando tiro. Bom, foi foda, pô, show de bola. Até ganhou a camisa do porra, ganhou a camisa aqui. É que nem cabe você, né? Não, é grande. Eu guardo um carinho por esse filme, porque foi um filme que me fez rir muito. É, beleza, então, Mad Max, vamos esperar, vamos torcer. Vamos ver. É, isso aí. Agora, Brunão, vai lá. Você vai ver, Alexandre, quem é o Brunão? Ah, esse é o Brunão, vai. Cara, Tomorrowland é a próxima incursão aí que vamos falar, ainda em maio. Olha só, ó, aí, ó. Vai, pode falar, pode continuar. Não se sabe nada sobre a história. Isso, não se sabe. Cínico, não se sabe nada. Toma aí, Calavera. Olha aí, internéticos, as peças estão se encaixando. Quando eu aceitei pra gravar hoje, a primeira coisa que o Bruno virou pra mim falou assim: Tomorrowland é o melhor trailer de todos. Não, eu não falei isso. Falou. Não falei, eu falei que eu achei o trailer bacana. E é um trailer legal, porque ele não te conta nada e ele te deixa, assim, ligado pra o que vai ser o filme. O que é o filme? A ideia do Tomorrowland, ninguém sabe exatamente o que é. É da Disney e é pra promover o parque. É pra fazer. Eles pegaram uma das terras lá do Magic Kingdom, que chama Tomorrowland, e, vamos fazer um filme. Já fizeram isso com Piratas do Caribe, já fizeram isso com aquele horroroso do Ed Murphy, aquele Mansão Mal-Assombrada. Ah, o Haunted Mansion, né? Isso. O Mansão Mal-Assombrada deu errado, o Piratas do Caribe deu muito certo, ganhou muito dinheiro, fez vários filmes e tá, já tem pensando aí, já vão fazer um próximo, provavelmente. E a bola da vez agora é o Tomorrowland. O trailer, eu achei muito interessante. E a menina tá saindo, parece que é de uma prisão, alguma coisa assim, tá, sei lá. Cadeia. Tá saindo da cadeia. E aí entregam pra ela um broche. E ela fala, peraí, esse broche não é meu. E quando ela bota a mão no broche, ela é imediatamente transportada pra um outro lugar. E aí ela solta o broche e ela volta pro lugar onde ela tava. Eu achei isso sensacional, cara. Sensacional. Eu achei muito maneiro, muito bem feito. Você já foi na Disney, Alexandre? Não, não foi. Ainda não, a gente tá planejando, porque as crianças são muito pequenas ainda, né? Então a gente tá esperando eles ficarem um pouquinho mais velhos pra gente ir. Ah, você tem quantos filhos? Dois moleques, um de 5 e um de 2. Nossa, de 5 e de 2, você acha que eles estão pequenos pra ir? É, eu acho que eles estão. Tudo que o pessoal fala é que, assim, que nem o de 2 não vai curtir muito, né? Cara, quando o de 2 chegar a 4 anos, vá. É, então. É o que eu te digo. É, vai hoje. Porque os dois ainda vão acreditar bastante na magia, sacou? Eu acho que é o que vale. Eu sacanei o Brunão, velho, mas puta que pariu, cara. Como eu morro de vontade de voltar na Disney. Aquele lugar é incrível. Mas Tomorrowland não é tão legal assim não, viu, internet? Você não achou o trailer maneiro, velho? Não, o trailer é maneiro, mas eu tô falando da área do parque. Tomorrowland no parque já é uma área muito velha. Já tá meio defasada. Ela tá bem datada. Tomorrowland era tipo assim, porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas a Disney, ela é dividida na parte medieval e na parte, seria tipo a parte tecnológica. O Disney sempre fez essa dialética, né? Tem o Magic Kingdom, tem o Epcot, que na época era Epcot, sempre que fazia mais ou menos essa dialética. Tinha a parte medieval e a parte bem tecnológica. O Tomorrowland era pra explorar essa questão espacial, essa questão, entendeu, de ficção científica. Claro, tudo voltado pro público infantil, mas é com relação a isso. Só que é uma área área que tá bem datada, né, Bruno? Na minha opinião, né? Ela tá... Os brinquedos são mais antigos, né? São mais velhos. Não houve uma adaptação recente. Tem umas atrações que não tem muita coisa a ver ali com Tomorrowland, que é aquela dos monstros e tal, que não tem porra nenhuma a ver. É. Mas, sim, dane-se essa parte do parque, sabe? Eu achei interessante o trailer. O filme, ele me vendeu. Quando falou que ia ter o filme Tomorrowland, eu falei, caraca, mas o que será que eles vão fazer, né? E, pô, o começo não tem... Assim, até agora eu não vi nada do parque, assim, ah, é o parque, é não sei o quê, entendeu? Tipo, eu acho que tem um potencial legal. Eu acredito. E você, Alexandre, o que você acha? Eu acredito demais, cara, demais. Vai ser um filmaço. Ó, de todos os filmes que a gente falou, Cinderela vai ser bom, e é Disney. E Tomorrowland vai ser bom, é Disney. E tem mais um pra frente aí que vai ser bom, e é Disney também. Olha aí, tá vendo? Tem alguém que é mais fã do que eu, do que da Disney. É, eu te faço um desafio. Eu tenho um cara mais retardado que o Brunão pra Disney. Eu te faço um desafio. Quando você for na Disney a primeira vez, filma tua cara pra gente ver a tua cara de babaca. Não que você seja um babaca, não é isso não. Mas eu sou, mas não é essa questão. Não, mas não é. Eu também sou. Mas assim, é que nós ficamos com uma cara de babaca quando a gente chega lá a primeira vez, cara. Que é uma coisa impressionante. Eu ficava assim, caralho, as pessoas estão vendo a minha cara de retardado. Você sabe que eu tenho um cagaço disso, cara. Que dá... Meu, dá show, cara. Dará. Você vai dar. Você vai dar. E vai de barco quando você for. Não pega o monorail, não. Eu ouvi. Isso. Eu já ouvi vocês falando que é pra ir de barco. É, dá pra ir de barco e de trem, parece, né? Barco, trem e ônibus. Tá. Mas vai de barco. Provavelmente só o barco vai estar funcionando. Pelo menos comigo o trem nunca funcionava. Ô, Calaveira, o que você acha que vai do Tomorrowland? Eu acho que vai ser uma bomba. Por quê, cara? Cara, por quê? Porque tu é chato pra caralho. Não sou chato não, cara. Eu adoro a Disney, eu já era fã da Disney, apesar de ter me decepcionado bastante com as obras que eles tinham feito, principalmente direcionado ao público teen. Achei uma babaquice. Porra, fui no parque, voltei a me apaixonar pelas obras de novo, porque é aquela coisa toda que a gente já falou, que eu não vou ficar repetindo aqui. Só que, velho, Piratas do Caribe deu certo? Deu. Mas, porra, você tem uma história sobre Piratas do Caribe. Você tem uma história sobre piratas que ficam no Caribe, que era onde eles ficavam, e você não... A história não é você andando no barquinho na Disney olhando os bichos. Não é aquilo. E você tá dizendo besteira, velho. Não tô, cara. A impressão que o trailer me passa é que vai ser uma coisa mais ou menos nesse sentido. Vai ser o Tomorrowland, sacou? Vai ser aquele lugar de tecnologia absurda, que é mais ou menos a sensação que o Tomorrowland do Magic Kingdom tenta passar quando você vai lá. Então, eu acho que tem chance de ser... Tá, vou mudar minha opinião. Tem chance de ser uma bomba estilo Haunted Mansion, entendeu? Tem chance de ser uma bomba estilo Haunted Mansion. Entretanto, sempre existe o benefício da dúvida. Mas por que você acha que eu tô falando besteira? Eu acho que você tá falando um negócio, porque, assim, o trailer não te conta nada disso. Sim, mas... O trailer ele tem uma narração em off do George Clooney, e aí a menina pega no negócio e é teletransportada pra um mundo... que não é o dela, é um negócio fantástico. E no final aparece lá o George Clooney falando uma coisa que ninguém entendeu. E de repente aparece um cara voando. E aí pronto, e é isso. E ele não te contou nada, cara. Mas a gente tá confabulando, cara. Eu não tô falando sobre o trailer. Eu tô falando, tô imaginando o que pode acontecer. Você tá vendo como você fica todo babacão quando você fala da Disney? Não, cara, não é questão de babacão, cara. Eu só acho que eles não são idiotas de fazer um filme que não vai ter história, que vai ser o cara passeando no parque, velho. É só isso que eu tô dizendo. Ué, você quer ver, quer que eu te prove exatamente que eles já fizeram isso aí? O Haunted Mansion do Ed Murphy. Não, cara. O Haunted Mansion, claro que sim, Brunão. O Haunted Mansion do Ed Murphy é você andando por dentro da atração, cara. Não é. Ele tem cenas onde você passa que tem a mesma cena na atração, mas a ele tem lá aquela historinha boba lá de um espírito da mulher que não sei o quê. A história é ruim. Não, mas Brunão, é a história do próprio parque. A história da atração, você sabe isso melhor, muito melhor do que eu. A história do parque, da atração, do brinquedo, Haunted Mansion, lá no Magic Kingdom, é a do filme. É isso, cara, que teve a mulher, que é o espírito da mulher, que fica aquela porra toda, fica o fantasma da mansão, é a mesma coisa. É isso que eu tô falando, entendeu? Pode esbarrar nesse problema. Mas, concordo com você quando você diz que é muito cedo pra gente dizer qualquer coisa. O trailer tem um minuto com uma narração do George Clooney, Nos 40 segundos de um minuto. Nos últimos 5 segundos você vê o cara voando, que parece ser um jetpack. É. Só isso. Exato. vai esbarrar. Pode esbarrar nessa chance. Sinto muito vocês fanboys da Disney, mas pode acontecer. Não, poder pode, mas aí a gente já dizer que vai ser, entendeu? Eu acho meio... É, pode ser. Vou mudar. Pode ser, porque eu quero que sim. Eu estou torcendo para que seja legal, porque eu gosto. Não estou torcendo para ser ruim. Eu espero que não seja uma coisa nível Mansão Mal-Assombrada. E também não quero que seja uma coisa estilo Piratas do Caribe, sabe? De criar um personagem novo, não sei o quê. Mas o Pirata do Caribe deu certo por causa disso, né, cara? Sim, deu. Exato. Por causa que criaram o personagem. Não ficaram só no brinquedinho ali. Entendeu? Eles criaram outros personagens, envolveram toda a história. O filme é muito bem feito. Enfim, vamos ver, né? Miotti, o que você tá esperando? Eu acho que é pra criar alguma atração no parque. Eu acho que vai ser isso, pelo que eu vi. Porque ela se transporta pra algum lugar, né? E assim, é só isso que eu dou pra perceber. Porque não tem nada no trailer, né? O trailer não mostra nada. Eu também tive a mesma impressão, que é tipo um filme propaganda, sabe? Parece, mas vamos ver, né? Quando sair o primeiro trailer mesmo, né? Deu a impressão. Não tô dizendo que vai ser, exatamente. Eu tô falando pelo que eu vi, tá? Não é pelo... E se for uma propaganda do parque, se for bem feito, foda-se, que seja, eu não tô nem aí. Não, assim, eu tô falando assim, pelo que eu vi, pelo que tá agora, mostrando nesse teaser, né? Bom, beleza, vamos passar então pra junho. O Brunão não gosta quando a gente fala mal da Disney, viu, Alexandre? Eu não falei nada, cara. Ele fica meio boladaço. Ele fica boladaço. Vamos lá, vamos passar pra junho. Primeiro filme de junho que tá aqui, Jurassic World. Eu achei foda demais, cara. Cara, o filme mais desnecessário de toda essa lista, né? Pois é, cara. Sério? Porra, eu achei foda o trailer. Porra, achei foda demais. Ainda mais o tipo de história que evitaram, porra. Que agora tem o parque e tudo, que é sempre a história, a ideia do velho no começo, do princípio, no primeiro filme, né? Essas coisas todas. E botaram agora, porra. Achei muito foda isso. E vou falar mais. Foi por causa do Jurassic Park que eu achei vocês, cara. Porque eu curto bastante o filme. Tava procurando alguma coisa de Jurassic Park. Veio no Google vocês, e aí a magia aconteceu. Mas por causa do nosso programa de Jurassic Park? Não, por causa do título do site ou alguma coisa assim. Eu lembro que eu tava procurando alguma coisa de Jurassic Park, veio o Jurassic Cast, e aí eu descobri vocês, e aí foi a maravilha. Olha aí, hein? Tá vendo, Miotti? Não falei que você tinha ido bem? Você tinha feito bem e dar o nome de Jurassic Cast? Ah, agora foi bem, né? Tá bom. Falei que você tinha feito bem em dizer o nome do site de Jurassic. Que filho da puta. E gastar R$100 no AdWords do Google. Isso, não falei. Bom, eu achei o trailer uma merda. Aí, ó. Vai falar do plano. Vai falar do Tomorrowland isso. Fala isso, Tomorrowland, pra você ver a fúria do gordo. Fala isso. Ai, cara, não, babaquice. Mas assim, eu achei mais do mesmo. Eu achei que parece uma refilmagem do original, porque o plot vai ser esse, assim, há 20 anos depois do Jurassic Park, agora o parque funciona, vai chamar Jurassic World, e aí vai rolar uma. Vai dar uma merda lá, e aí os dinossauros vão sair e aí fuder o mundo, entendeu? É isso, cara. A história do Jurassic Park é sempre essa, cara. É sempre essa. É sempre alguma coisa que vai dar uma merda e... Só que agora vai ter uma porrada de gente lá. Aí que é a diferença. Ou seja, vai morrer mais gente. É isso. É isso que a gente quer. Pois é. Sanguinoleira, né? Exatamente. E é da Legendary, né? Ah, eu não sei se ela... Legendary faz filme pra adulto. Eu acho que vai ser rated 13, vai ser blockbuster pra todo mundo ver, pra família, entendeu? Eu não tô levando muita fé, não. Espero queimar a língua forte, espero que seja um filmaço, assim, né? Espero que tenha cenas de ação. Eu não gostei da cena que todo mundo achou maravilhoso, o cara correndo de moto no meio dos Raptors. Eu achei isso de uma babaquice... É que você não entendeu o detalhe. Os Raptors estavam fugindo também. Exatamente, parecia que ele tava, tipo, numa aliança com os Raptors. E eu achei, enfim, achei isso bocó. Mas tudo bem, se for uma parada assim, cara, fudeu geral, até os Raptors estão fugindo de um outro dinossauro fodão, tá, beleza. Ok. Cara, eu tô doido pra ver a cara desse novo dinossauro, porque a história, tá no trailer, a história de que eles inventaram, eles não só aperfeiçoaram a técnica de ressuscitar os dinossauros, né, através dos mosquitos lá. Como engenharam geneticamente um novo. Exatamente, como mudaram geneticamente as raças. Pra quê? Isso não faz o menor sentido, né? Não, parece que o parque já tá aberto há mais de 10 anos e aí o número de visitantes tá caindo. E eles querem criar uma nova atração que vai chamar mais gente. E aí eles inventam o dinossauro geneticamente engenhado, entendeu? Ah, bom, isso aí é um bom argumento. É a típica coisa que uma empresa americana faria, né? Exato, pois é. Faz sentido, mas sei lá, o trailer não me... Achei os efeitos muito, sei lá, Discovery Channel. Que isso, Brunão? Você tá doido? Achei. Sabe o que eu gostei desse trailer? A ruiva. Pois é, a ruiva é a filha do Ron Howard. É, ela mesma. Ah, mas ela tá muito gostosa nesse filme. Mas ela é, ela é. Olha, cara, olha... Não, é porque no daquele filme lá que ela é a fada lá, Deus me livre e guarde. E ela é a chefinha, né? Parece que ela vai ser a chefinha, né? Ela é a cegueta do filme também, né? Da vila. Isso, ela mesma. Tô preocupado com uma coisa, cara. Diga. Porque essa boca maldita do Brunão falou que queria queimar a língua com o Robocop. Então você já viu que esse filme vai ser uma merda. É, e ele não queimou, porque o Robocop é bem ruimzinho, né? É, então, exatamente. Cara, eu acho o seguinte... É o Jurassic Park para a nova geração. Ponto final. Isso, pois é. Na época em 93, 94, quando esse filme foi feito, o que era o plot pra gente? Era ver os dinossauros vivos. Isso. Então era a parte gráfica. Por si só já era o motivo daquele filme existir. Era toda aquela tecnologia visual e tal. Hoje em dia isso não basta mais pra nova geração. Então aí o que você faz? Ah, criança, nova geração, o que eles estão por dentro? Ah, estão por dentro de tecnologia bem high-tech. Aí teve lá aquela globosfera lá andando. No meio dos Velociraptor. Ah, tem negócio genética. Toda criança hoje em dia sabe o que é genética. Toda criança hoje em dia sabe o que é mexer, alterar geneticamente uma coisa. Então é parque dos dinossauros pra nova geração, cara. Pra geração seguinte depois da nossa. Até porque o filme em si não faz o menor sentido se você for levar em conta os três primeiros. Que os três primeiros já tinha deixado bem claro que a Engine tinha abandonado o projeto do Jurassic Park. Isso, exato. Porque ele era dispendioso demais e a empresa, na verdade, a empresa quebrou a Engine. É, mas parece que é uma outra empresa que comprou, entendeu? Tipo... É, aí é. Aí vão inventar outra coisa. Aí é argumento. É, mas qualquer um, né? É, qualquer coisa é qualquer coisa. Enfim, estarei lá vendo. Eu também. Mas eu espero que seja bom. Até pra ver essa ruiva deliciosa aqui. Puta que pariu. Eu retiro tudo que eu falei. A bicha é gostosa mesmo, viu? Junho ainda temos aí o novo filme da Pixar, Divertidamente, em português. Em inglês é Inside Out. Esse vai ser engraçado. De dentro pra fora. É, eu achei muito interessante porque é o seguinte, é as vozes dentro da sua cabeça, né? São as emoções das pessoas e aí a gente vai conhecer as histórias. A gente vai conhecer a história de uma garotinha por meio das emoções dela dentro da cabeça dela. E não só da garotinha, mas de todo mundo, do pai e da mãe dela. O trailer é sensacional, eu achei a ideia muito boa. É a galera da Pixar, Pete Docter é o diretor aí de filmes da Pixar, como Up, como Monstros S.A., como Wall-E, né? O cara ele tem bala na agulha aí, né? Tem. O trailer é engraçadíssimo, cara. O trailer é engraçadíssimo. O trailer é excelente e inteligente, inteligente. Parece que vai ser um dos grandes filmes do ano, viu? Tá aí a Pixar mostrando o seu... Da época de ouro dela, né? Trazendo histórias inteligentes, com uma tecnologia legal de animação. Isso, exato. Agora, uma coisa que eu me amarrei mesmo é no título em português. Divertidamente? Muito melhor do que o título em inglês. É verdade. Divertidamente. É separado. Sabe o que eu acho, meu? Eu acho que você tá orgulhoso porque você entendeu o trocadilho. Foi isso mesmo. Foi isso acho mesmo. Acho que você tá se sentindo mega orgulhoso com você mesmo. Do Divertidamente, uma coisa que eu acho interessante é que se a gente olhar tudo que a gente falou até agora, ou é continuação, ou é remake, o bacana nisso, a gente tá vendo um roteiro original, que a princípio é uma ideia nova. E a gente tá carente pra caralho de filme novo, de ideia nova, cara. Isso é verdade. Eu acho que vai ser bacana demais esse aí. Esse aí tem um potencial incrível. Próxima continuação, pra falar em continuação, temos aí Ted 2, a continuação do filme Ted, que é aquele ursinho safado lá, que fica falando um monte de merda, filho da puta do caralho. Fraco! Fraco? Que isso, cara? Chamou esse cara aqui? Isso, rapaz. Quem que chamou ele aqui? Vocês ficam botando essas promoções de aí? Olha aí, ó, que dá. É, cara, é divertido o Ted, cara. Ah, cara. Politicamente correto totalmente, pô, isso que é bom. Não, o filme é despretensioso, é, ele é uma comédia despretensiosa de nada, não, a história é bobinha e tal, mas é divertido demais, cara. O Ted é um filho da puta daqueles de marca maior, ele é o coruja, velho. Ele é, eita! É mesmo, cara? É mesmo? O Ted é o coruja, velho. Então a gente que tem um amigo assim, a gente sabe como é que é conviver e sabe que é aquilo ali, velho. É aquilo ali mesmo. O melhor daquele filme é a musiquinha do Trovão, cara. É a única coisa que eu ri naquele filme. Ah, é o tema do Flash. Não, aquela Fuck You Thunder. Ah, é o problema do Ted, na minha opinião, é que ele tem muito palavrão, cara. Chega uma hora que enche o saco. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck o tempo inteiro. Mas é que não é o McFarlane que faz isso, né? É, o Seth MacFarlane gosta dessas porra. É, gosto, palavrão, maganão. Enfim, acho que tem um potencial aí legal. Enfim, vamos ver. Vamos ver se rola. Vamos ver se rola. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. Chegamos em julho. Julho temos o primeiro filme da lista, é Terminator Genesis. Eita, tadam, tadam, tadam. Cara, Miotti, você viu o trailer aí que saiu. O que você achou? Me amarrei muito, gostei muito das referências, já no trailer tem. E assim, eu acho que eles vão... Ele quer recomeçar, né, o Exterminador, e vou ver o que vai dar, né? Foi o que apareceu no trailer. Não deu pra entender muito bem, mas parece que vai recomeçar tudo, vai começar tudo de novo. Não, mas aí não é os caras voltando no tempo, né? É tipo, seria o tempo presente, né? Já tá estourando a guerra, já estourou a guerra entre a Skynet e a humanidade, não é isso? Sim, mas vai começar de novo, vai começar um novo Exterminador. Peraí, você viu o trailer, Calaveira? Vi, gostei pra caralho. Então, no trailer, o que mostra? Mostra o John Connor lá no futuro, na guerra, já foi tudo pro cacete, e ele vai mandar o Kyle Reese de volta, né? Que é o filme, o primeiro filme. E aí quando ele manda o Kyle Reese de volta, o Kyle Reese chega, e aqui já tem a Sarah Connor, já sabe que ela é a fulana, já veio um outro Terminator, matou o Terminator que ia matar ela, já tem um outro Terminator meio T-1000 de metal líquido, e foi tudo pro caralho, velho. E é uma loucura foda. Eu achei forçado pra caramba. Mas ainda tô com esperança de que, vamos ver qual vai ser. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que depois do Terminator 2, na verdade até no Terminator 1, viagem no tempo nunca foi muito, né, assim, o negócio nunca foi muito certinho, né, Miotti? É, ali nunca foi certo não, o Terminator nunca mexe com isso direito. Pois é, nunca mexe como De Volta ao Futuro mexe, né? É. É sempre uma parada meio esquisita. Então, vamos ver. Eu acho que vai ser legal. Vai ter o Schwarzenegger de volta. Um Terminator velho. Cabelo branco e tudo. Cabelo branco e tudo. Eu espero que seja melhor do que o 3. E não é muito difícil. E espero que seja melhor do que o 4. Que também não é muito difícil. É, é como eu falei, passa-se no tempo presente, mas como você falou, né? Voltando pro passado e, na verdade, eles voltam na época que as coisas já tinham acontecido, né? Isso. É mais ou menos assim, meio complicado, né, cara? É meio forçado, eu achei. É meio estranho, porque, tipo, como você falou, viagem no tempo, você pode fazer isso 1 milhão de vezes, né? Isso, pois é. Se for assim, vai ad eterno, né, cara? É, exatamente. Pô, vamos mandar de novo, entendeu? Pô, eu sei que tá o Schwarzenegger, tá lá de novo, e, meu irmão, adorei ver ele de novo, ele falando assim, I'll be waiting for you. Get to the chopper. I'll be back. Cara, o problema é que eles estão tentando reconstruir o Terminator 2 até hoje, né? Ah, é. Porque as sequências são tentativas de fazer o Terminator 2. Isso, e foi o auge da série, né, cara? Foi, cara, foi excelente. E tem uma atração dela lá na Universal, viu? Posso ser odiado por vocês? Você não gosta, não? Eu só do 2, nem do 1. Cara, o 1 ele é legal. O 2 ele é muito bom. Agora o do 1 é legal. O 1 é bacana, assim. É, fica mais pelo saudosismo, entendeu? Mas aí você acha o que desse novo aí? Ah, não sei, cara. Sabe por quê? O 3 foi ruim, muito ruim. O 4 eu desisti, eu pulei. Pra mim é só um filme pra ganhar dinheiro. Vai ter o Schwarzenegger, eu vou assistir, mas... Sei lá. Eu sei lá, é sei lá mesmo. É, esse roteiro ele tem que ser muito bem feito pra não ficar essa, entendeu? Esse negócio de assim, porra, mas você sabe, desculpa pra se fazer outro filme. Eu acho que tá perigoso. Não, eu acho que tá perigoso, até foi o Maciel que diz isso, tá perigoso o Terminator chegar pra Sarah Connor e falar, eu sou seu pai, cara. Sério, tá nesse nível aí o negócio. I am your father. Agora é legal que o Kyle Reese dessa vez tá bombado, né? Isso. Tá grande mesmo. É, pois é, é. Tá grande, ele era um Zé Ruela, né, no original. Ah, o original parecia um mendigo. Bom, próximo da lista, Minions. É a animação lá, a derivada, é o spin-off do meu malvado favorito 1 e 2, que tem aqueles bonequinhos rosinha, banana? Amarelinho banana? Lá, que gosta de banana. E aí vai ser, sei lá, um festival de gags, né, esse filme. Cara, eu vi o trailer, e eu chorei de rir só com o trailer. É, pois é. Esses bichinhos são muito engraçados, cara, eu ri muito, velho. Não, e a história deles consegue ser uma origem de um personagem muito melhor que 60, 90% dos filmes que saem no cinema hoje. É, pois que é. Que você achou, eu achava que os Minions tinham sido criados pelo Gru. Isso. Mas não, eles são tipo uma raça que sempre existiu. E a função deles na Terra é servir sempre o mais malvado. Isso. Cara, e eles atrás do dinossauro, velho. O dinossauro despenca do penhasco. Eles... Ah... Cara, aquilo é muito bom, velho. É, tem um potencial vai ser bem engraçado, nossa, mas assim, não vai ser tão inteligente, pelo menos, quanto divertidamente, né? Que a gente já viu aí que... Ah, mas os Minions não é pra ser inteligente, né, cara? Mas é diversão, cara. É isso aí. É levar criança, é pipoca, é isso aí. É claramente um filme caça-níquel, né? É pegar a rabeira no sucesso do meu malvado favorito pra fazer dinheiro, que sabe que a galera vai em peso. É, mas se for bem feito, tudo bem. Tá valendo. Homem-Formiga. Puta que pariu, velho. É, velho, aí é aquela coisa, né? É uma parada quando dá certo. Os caras tentam fazer dinheiro de tudo quanto é jeito, né? Pois é, mas olha só. Cara, mas isso já é sem graça nos quadrinhos, velho. Não. Cara, eu vou falar o seguinte. Eu não duvido mais de nada da Marvel, cara. Quem é você? Eu sou o incrível homem que encolhe. Vocês têm noção que a Marvel tá fazendo um filme sobre o Chapolin tomando as pílulas de nanicolina? Isso, é, pois é. Olha, mas eu vou te dizer que eu não duvido mais de nada da Marvel, cara. Depois dos Guardiões da Galáxia, eu prefiro esperar pra assistir. É isso, eu vou te falar, velho, porque o Guardiões da Galáxia eu jurava de pé junto que ia ser o maior fracasso de todos os tempos. E olha aí, eu sou apaixonado pelo filme, velho. Pois é, exatamente. E é o melhor filme da Marvel. Pois é, então eu acho melhor a gente, assim, vamos só esperar pra ver, cara. Mas que é estranho, é. Que é esquisito, é verdade. Miote, eu quero saber do Miote. Não faço ideia do que é isso. Não faço ideia. Não sabia nem que existisse essa história. Cara, ele controla as formigas e consegue diminuir de tamanho. Eu não tenho certeza se é um poder que ele adquire ou se é uma máquina que ele faz, alguma coisa assim. É, mas eu me lembro que ele conseguia controlar a vontade das formigas. Uau, é isso. É. É um poder. Vamos lá, próximo filme, Pan. Pan. É o Peter Pan Begins, né? Isso é sério? É sério, cara. E tá bonito pra caralho o filme. E vai ser bom. O Treva, olha aí. Essa, mas não é da Disney não, cara. Para com isso. Não é da Disney não? Esse não é da Disney. Acho que é Fox ou alguma coisa assim. Não vai ser melhor que o Hulk, mas vai ser bom. Cara, todo mundo fala mal do Hulk. Eu adoro o Hulk. Não, o Hulk é sensacional. O filmaço. Vamos exagerar. Olha, eu acho que tem um potencial. Ele é meio... Ele tá com um pouco de cara de Once Upon a Time. É mesmo. E isso é um problema. Once Upon a Time é ruim, é? Once Upon a Time é insuportável, na minha opinião. Mas não é sobre esses bichos de fantasia, essas... É, pois é, mas... Eles quiseram fazer uma parada que não deu certo, cara. Porque virou novelinha, sabe? Sei que a Elsa apareceu lá, né? Parece que apareceu, é verdade. Mas, sei lá, é um Peter Pan Begins, vai contar a origem do Peter Pan, de como que ele virou o Peter Pan. E aí eu acho que o filme tem alguns erros, porque ele me bota a origem do Capitão Gancho também. E o Capitão Gancho é um Indiana Jones, ele tá com cara de Indiana Jones no filme. É, pois é. E eu acho que tem um outro problema aí, que é a princesa tigrinha. Que é a Tiger Lily, né? Que é a princesa indígena da parada, que me bota uma galega, velho, pra fazer a porra da Índia. É, por que não? Fizeram aquele filme... Como é que é? O Avatar fizeram só com indianos, lutando com Kung Fu? Quem é você, hein, Brunão? Pois é, mas sei lá. Enfim, Tá bonito pra caramba o filme, tá, assim, os efeitos estão lindos, pelo menos no trailer, a direção de arte parece que tá bem competente, o Hugh Jackman tá afetadíssimo como Blackbeard, como Barba Negra, eu nem sabia que o Barba Negra tinha ido pra Terra do Nunca, mas enfim, tá meio uma salada aí, tá... Não, peraí, que o Barba Negra tinha ido pra Terra do Nunca e que ele tinha se tornado, como é que fala? É tipo o Clodovil estilista, né, velho? Porque ele tá... Clóvis Bornai. É, pois é, tá... Nossa senhora, ele tá aqui a você, meu amor. Isso, pois é. Vamos ver, né? É, pra mim vai sair, vai entrar e vai sair do cinema e não vai nem ver isso aí. Não, vai ser um dos grandes, cara, porque tem o Hugh Jackman aí como... E é da Warner, a Warner sabe promover filme, então já sabe. É da Warner, velho. É. A Warner só não sabe promover as bosta dos home video dela, né? Pois é, Warner. É, da Warner. Exatamente, porque no Brasil da Warner, é Warner. Pixels. Pixels, cara, eu não tenho trailer, não tem nada, eu não... Não tem como falar sobre isso. Não sabia desse filme, mas eu achei a premissa muito legal. É do Chris Columbus. É, expertos de videogames são recrutados por militares para lutar contra personagens dos videogames da década de 80 que estão atacando Nova York, velho. Puta que pariu, velho. Isso vai... Caralho, velho, isso vai ser um show de nostalgia. Pronto, não precisa falar mais nada, vai ser foda. É o filme do ano. Só que tem um problema. Só que tem um problema. Isso aí ia acabar sendo que nem aquele Detona Ralph. Porque o Detona Ralph, eu não sei se vocês sabem, mas ele era para ter muita participação de personagem de videogame. E só que eles não conseguiram os direitos. As empresas simplesmente não cederam. Se eu não me engano, o Sonic ia aparecer, o Mario ia aparecer. Ia aparecer todos os ícones. Só que a Capcom não forneceu, não deu. A Sega também não deu os direitos. Não sei porquê. Eles até aparecem, mas não tem destaque. É, mas de relance, né? De relance. E aí o Detona Ralph acabou se tornando um pouco decepcionante. Apesar do filme ser muito bom, mas o filme é um pouco decepcionante porque você queria ver os personagens, né? E esse aqui... Corre-se o risco de acontecer a mesma coisa, apesar que... Não, esse vai ser uma merda, eu vou te dizer por quê. Por quê? É com Adam Sandler. Caralho, é com Adam Sandler? É. Eu não tinha visto isso. Eu também não tinha visto. Eu não vou ver essa merda, não. Vai se fuder. Mas, em compensação, é com o Peter Dinklage, né? Que é o Tyrion. Que... Ah, é? Vocês, né? Acham que o Peter Dinklage salva vídeo? Salva filme? Salva? Salva um filme? Sei lá. Salva? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ele foi o vilão naquele filme do Vira-Lata. Ah, é verdade, do Underdog. Não, esse filme vai ser uma merda, velho. Ele vai salvar filme, sim, tá? É dirigido pelo Chris Columbus, que, né? Miotti gosta dele. Ok, Ele dirigiu o Goonies, dirigiu Esqueceram de Mim, dirigiu... Não, Goonies não. Ele escreveu o Goonies. É, desculpa, ele escreveu o Goonies. Ele produziu Gremlins, ele produziu Miss Doubtfire 2, que eu não sabia nem que existia isso. Ah, é, que vai sair ainda, né? Ele é diretor do Esqueceram de Mim, ele é diretor do Babá Quase Perfeito, ele é diretor dos dois primeiros Harry Potter, são dele, o Percy Jackson é dele. Mas, né, Adam Sandler, né, já... Você gosta do Chris Columbus, né, Melody? Gosto, sim. Aí ele tem. Aí, né? Aí o bicho já começa a pegar, porque ele tá envolvido com Nárnia. Pois é. Aí já fodeu, né? Vamos falar do próximo? O próximo é Poltergeist, a refilmagem, o fenômeno. O produtor é o Sam Raimi, ou seja, há um potencialzinho, né? Há um potencial de ser um filme de medo. Isso. O diretor é um cara meio novato. Não que seja novato, mas ele é mais diretor, ele era diretor mais de animação, né? Ele era o diretor do Casa Monstro. Pô, cara, então esse filme tem muito potencial, porque a Casa Bacana. Monstro é filme de terror, é desenho de terror, o Casa Monstro. Pois é. Calaveira e Miotti, vocês vão ter que me prometer uma coisa, cara. Diga. Que o Brunão vai fazer a cabine desse filme. Poltergeist. Boa, gostei. Vocês têm que pedir pra minha chefe, cara, pra me liberar. Brunão é um peidão do caralho. Vocês vão ter que me prometer que é o Brunão que vai fazer a cabine desse filme. Tá jurado, não tá nem prometido, tá jurado. Né não, Miotti? Ué, se ele conseguir a folga lá... Bom, o filme vai ser com Sam Rockwell, que é um bom ator, cara. Eu gosto muito dele. É, você gosta dele? Gosto muito dele. Vou te falar só cala a boca, duas palavras. Eu acho ele um bom ator. Ele tava no Tartaruga Ninja, tudo bem, mas enfim. As Panteras 2. É... Calaveira, todo mundo erra, até você. Eu nunca errei. Aliás, eu errei. Sabe quando eu errei? Quando eu pensei que eu estava errado. Professor Girafales. Só eu pra colocar. Professor Girafales, né? Só eu mesmo. Não é as Panteras 2, né? É o primeiro mesmo que ele aparece. É o primeiro que ele tá? O pior ainda. Não, mas ele tem filmes bons, cara. Ele tem aquele Lunar. Espera de Milagre. o Lunar não é tão bom, não. Ele tá no Heróis Fora de Órbita, velho. É muito bom esse filme, cara. Ele tá no Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Isso, ele faz o Zaphod Beeblebrox, porra. Ele tá num filme chamado Confissões de uma Mente Perigosa, que é excelente, o filme de George Clooney. Ele tá na Espera de Milagre, porra. Exatamente, pô. Um dos melhores filmes daí, na minha opinião. Ele é o cachorro louco lá, sei lá, Mad Dog. Ele é um cara que quando ele não tá pensando no dinheiro, ele consegue fazer uns filmes legais. Ele é um bom ator, né? Ele é um bom ator. Ele tem potencial. Mas, enfim, não sei. Nunca vi ele num filme de terror. Acho que vai ser o primeiro dele. É, eu vou te falar a verdade. O primeiro Poltergeist, o original lá do Spielberg, já não é um filme muito bom. Nem é de terror. E nem é de terror, exatamente. É um filme... Eu não sei nem definir aquele filme ali. Um filme que seria um suspense... O filme não é do Spielberg, não, viu? É, acho que ele é produzido, só é o dirigido. É produzido só. É produção, é executiva. Mas é dele, é dele. Produção executiva, não é dele. Ele é produzido pelo Spielberg. É dele. Tem todo o dedo do Spielberg ali, cara. No filme todinho tem todo o dedo do Spielberg. O roteiro é dele, inclusive. É o roteiro que é dele, né? O roteiro é dele. É um filme legal. É muito engraçado assistir o primeiro, o Poltergeist, sabe? É um filme que eu sei que ele é ruim, mas eu gosto de ver. É um filme muito estranho. Tem uns efeitos muito estranhos. A garotinha que parece que é o demônio encarnado. Deve ser por causa disso, né? É. Eu sei lá. O diretor do original é o Tobe Hooper, que também é o diretor de Força Sinistra, que é foda pra caralho. Força Sinistra é o dos peitos? É. É o da mulher lá que fica pelado o filme todo. Como é que é o nome dela? Matilda May. Matilda May, cara, que os melhores peitos do cinema. Cara, é o único filme que eu consegui bater punheta pro filme terror, velho. Por causa da Matilda May. Eu bati a punheta pro filme morrendo e eu lá, Matilda May. Porque ela fica no filme inteiro. E eu, cara, nego morrendo, zumbificado, e eu lá, eu sou uma pessoa muito louca mesmo. É, ele é diretor também do Massacre da Serra Elétrica. É filmaço esse aí, viu? Pois é. O atual, o novo? Não, o antigo, de 74, original. Melhor ainda, que 74 dizem que é melhor do que o novo, e o novo já é bom. Pois é. Tobe Hooper, ele é o diretor do Poltergeist. É, não é o Spielberg, não. Tem potencial? É, não sei, vamos ver. Tem o Sam Raimi, tá envolvido. Eu acho que, pô, o Sam Raimi é um cara que de terror ele entende, né, velho? É, mais ou menos, né? Vamos pra agosto, então. Quarteto Fantástico, uma merda, próximo. É, daquele jeito. Goosebumps. Goosebumps não era um videogame? Goosebumps era uma série de televisão de estilo Contos da Cripta, sabe? Ah, só que pra criança. Ah, tá, eu lembro. É, vai ser mais ou menos também. E tem o Jack Black, eu não vou ver essa merda, não. É, não sei, Jack Black às vezes salva filmes, hein? Nunca, qual filme? Pra mim o Jack Black estraga filmes. Não, que isso, Escola de Rock, porra, foda. Que isso, cara? Eu odeio, eu não gosto dele, não gosto de Escola de Rock, eu, sério, não gosto mesmo. Não, sério, mas você tá me incomodando aqui, a gente não fala mal do Quarteto Fantástico, velho. Cara, o Quarteto Fantástico é um cocô, sempre foi um cocô, de todas as formas, todos os gêneros, sabores e formas, entendeu? O Quarteto Fantástico é ridículo desde o dia da sua concepção, porque primeiro colocaram a Jessica Alba. Cara, botaram uma latina. No novo não é ela. Não, sim, mas eu tô te falando o seguinte. No primeiro, os primeiros, que foi dois ou três, né? Foi dois. Os primeiros, deu merda de botarem a Jessica Alba, que é uma latina maravilhosa, pra fazer tipo uma branquela louca. Não fez o menor sentido. Aí ficava com leite de contato azul, que era uma merda. Botaram um elenco horrível. O elenco do Quarteto Fantástico é ruim pra caralho. Meu Deus do céu, o filme é todo errado, velho. E esse tá com cara de ser a mesma merda. Vai ser exatamente. Pois é, e esse novo parecendo que vai ser pior ainda, cara. Olha só, a Sue Storm, pra vocês terem ideia, vai ser a Kate Mara. Kate Mara, pra quem não sabe, quem tá assistindo aquele House of Cards, ela faz a jornalista. Ela faz a jornalista lá. Ah, é gostosinha. Cara. Não, e assim, e ok, Sue Storm, beleza, foda-se. Né? Aí Reed Richards, diz que esse cara, esse Miles Teller, diz que ele é um excelente ator, diz que esse cara é muito bom. Mas aí pode se tornar. Mas ele não é o Senhor Fantástico, velho. Ele não é o Reed Richards, cara. Aí sabe o que disseram? Que o Victor Von Doom, que vai ser o Doutor Destino nesse filme, vai ser o vilão principal, ele vai ser um hacker. É, cara, diz que ele vai ser um hacker que vai dar merda lá, não sei o quê. É, mas o Quarteto Fantástico, pelo elenco, dá pra ver que eles vão fazer tipo uma versão teen do Quarteto Fantástico, né? Isso, cara, é isso. Isso aí, caralho, ah, meu véi. Deus do céu, cara, o Jack Kirby se revirando na túmulo, cara. Miote. Oi. Essa tu vai sozinho na cabine, viu? Velho, eu, o Miote não ia. Conte comigo, não. Não iria, não publica a cabine dessa porra. Eu, se fosse o Miote, não iria, né, Miote? Não, obrigado, não estamos interessados. Que isso, mano? Miote. Ah, é porque elas mandam e-mail pra gente, né? Cabine, quarta-feira, Miote. Não, obrigado, não estamos interessados. Isso. Não, olha só, pra vocês terem uma ideia, cara, é a maior piada pronta de todas, cara. Pra ser o Tocha Humana, me escolheram um cara que é negro, velho. Negro, cara. Ah! Velho, o Tocha Humana negro, velho. Vai ser a piada pronta do começo ao fim, cara. Caralho, velho. O cara que fez isso é muito ruê, velho. Não é, cara? Que sacanagem, velho. Que sacanagem que vai ser na hora que ele apagar. Assim, ué, ué, velho, você não era louro? Ai, cacete. Pera, eu tô vendo uma coisa aqui desse cara. Ele tá fazendo um filme que vai estrear também em 2015, que se chama Creed. Ele vai fazer um cara chamado Adonis Creed, e o filme tem o Rocky Balboa. Que porra de filme é esse? Ah, sim! Exatamente! Esse filme daí é o próximo filme do Rock, cara. Próximo do Rock? Isso! Vai ter o Stallone vai ser treinador dos... Do filho do Apolo. Do filho do Apolo, velho. Caralho. Mas, meu Deus do céu! O Stallone não aprende com os erros dele, não? Não ele é, velho. Ele já fez isso no quinto e não deu certo! Não dá vontade de dar na cara do filho da puta desse? Caralho. Não, é engraçado assim, não é dirigido pelo Stallone, não é nem nada. Não está escrevendo nem fazendo nada. Pois é. Como é que ele aceitou essa porra? Puta que pariu. As pessoas, cara, as pessoas quando vão ver um filme do Rock no cinema, elas querem ver o Rock saindo pois na porrada. E vamos combinar uma coisa. Rock 1, a gente já falou, vocês já sabem na internet qual é a nossa opinião sobre o Rock 1. Vocês já sabem a nossa opinião sobre o Rock 2, sobre o Rock 3, sobre o Rock 4. O novo Rock, vocês já sabem a nossa opinião. Nós amamos de paixão o primeiro filme e o último filme. Os outros intermediários é aquela palhaçada, mas é legal de ver. Vamos combinar uma coisa que já encheu o saco, aquele discurso do Stallone. Isso, que ele faz em todo filme. Inclusive, ele faz o mesmo discurso no Falcão Campeão dos Campeões, velho. Exatamente, a gente tá assistindo o filme e ele começa com o garoto. Oh, a vida vai te dar porrada. Ah, não, velho, chega. Pelo amor de Deus. Muda esse discurso, cara, porra. A gente já entendeu. Pois é, pra quando que é esse filme, Miote? 2015, não tá falando a data, não. Não tem data. Só fala que é 2015. É. Beleza. Enfim, Quarteto Fantástico vai ser essa merda. Vamos botar o Tocha Humana que não apagou direito pra fazer o filho do Apolo. Ah, véi. Véi. Esse filme vai dar processo pra Puta que pariu. Caralho, eu não vou poder fazer análise desse filme, não, mas senão eu tô fudido, velho. Tô fudido. Olha, em agosto a gente ainda tem aí na lista. Cara, como é que dá uma desculpa, velho? Como é que o cara bota um Tocha Humana negro, velho? Nego vai zoar, cara. Tipo, até dizer chega, velho. Pois é. Caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô até me sentindo melhor, só de ver isso. Em agosto, a gente ainda tem um filme chamado The Man from U.N.C.L.E. Esse filme, ele é baseado numa série que tinha nos anos 60, 70, é isso? Isso, antiga, isso. Que era O Homem da U.N.C.L.E., sei lá, eu não sei o que queria dizer. Mas, enfim, é dirigido pelo Guy Ritchie, isso eu achei interessante. Né, o Guy Ritchie, pô, é um... Eu gosto dos filmes do Guy Ritchie, cara. Acho legais. Também gosto. O problema é que são todos iguais. Não, mas é legal, pô. Enfim. São legais, mas o problema é que são todos iguais. É tudo a mesma coisa. Câmera rápida e corte rápido. Não, os dois últimos filmes dele foram aqueles do Sherlock Holmes, cara. Ah, os Sherlock Holmes são bons, cara. É, eu gostei. Ah, esse eu não vi. São legais, são filmes legais. E no filme tem o Henry Cavill, que é o nosso querido aí Superman, o novo Superman, né? Vai ter o Henry Cavill e vai ter o Hugh Grant. ressuscitado dos mortos, né, cara? Conhecido como o Macho do Coruja. Isso, exato. Enfim, não sei o que esperar desse filme. Sinceramente, não sei. Também não. Hugh Grant não é aquele do Boquete? Isso, ele mesmo. Aquele que era casado com a Elizabeth Hurley? Que trocou a Elizabeth Hurley, que era maravilhosa, uma top model da época. Não fala. Por aquela... Não. Parente do Costa Humana? Caralho. Feia pra caralho, velha mulher feia, feia pra caralho. Como é que era o nome dela? Como Lafuna. Aqui, velho? Cara, a partir de hoje nós vamos abandonar a Lucélia. E toda vez que nós quisermos nos referir a isso, vamos usar parente do primo e terceiro grau do Tocho Humano. Caralho. Lucélia, sinto muito, querida. Você está aposentada. Está demitida. Está demitida. Acabou de perder o posto para a prima da tocha. Isso, acabou de perder o posto para qualquer um que seja o terceiro, primo e terceiro grau do Tocha Humana. Ai, ai. Cara, isso vai render, velho. Esse filme do Tocha Humana vai dar uma merda do caralho, velho. Cara, mas ele é muito babaca por fazer isso, né? Não é, velho? É troll demais, cara. Não, eu cara, eu, se fosse o um ator, eu ia virar e falar assim, você tá escalado para ser o Tocha Humana, como é que é? Tocha Humana, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Sério mesmo? Vocês acham que vocês vão mudar a cabeça de alguém fazendo esse tipo de piada interna? Porque isso é piada interna. Pois é. Aí, velho. Meu irmão, eu tô falando, velho. Setembro temos a continuação do Maze Runner, que teve um filme esse ano. Como é que foi o filme, Yacht? Foi bom, é até interessante. Desses que estão tudo igual, né? Uh-huh. Que são aquele negócio de adolescentes que vão pra algum local pra fazer se guerra degladiar, e ganhar, né? Dinheiro. Essa porra. Ele foi interessante, mas é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Uh-huh. Aquela mesma historinha, né? E tem sempre um que vai se revoltar contra tudo, contra o sistema, e quer mudar tudo. Entendi. Peraí. Você foi ver Divergente ou você foi ver Jogos Vorazes? Pois é. É isso que eu tô falando. É tudo igual. São todas... É o mesmo tipo de história. Divergente, Jogos Vorazes e Maze Runner, a premissa é a mesma. É a mesma, adolescente é a mesma. Se degladiando num futuro... Se degladiando e se amando, né? Isso, pois é. É a mesma coisa. Enfim, essa é a continuação, Prova de Fogo, tá aí. O primeiro fez sucesso, né? Adolescente gosta de ver a mesma história várias vezes e tal, só muda os... É, eles são meio retardados, sabe? Pois é. Eles são igual criança. A minha filha, por exemplo, ela gosta de ver a mesma história, tipo, repetido. Adolescente é igualzinho. Pois é. Enfim, vai ter até o Transilvânia 2. O primeiro é bem fofinho. Fofinho, né, cara? É bem... Cara, eu gostei do primeiro, ri pra caramba no primeiro. É bem divertido, e o segundo, acho que vão pelo mesmo caminho, né? Tem potencial, é da Sony, acho que vai ser legal. Eu ri muito no primeiro, cara. O primeiro é bem legal. Em outubro temos Victor Frankenstein. É, aí já começa. Aí já começa, né? Aí já começa o Middle Season, entendeu? Middle Season, internet, pra quem não conhece, o termo, na televisão, você tem as temporadas, que começam de, acho que é dezembro, janeiro, e vai até em torno de junho, maio, junho. Aí depois acabam as principais séries, aí entra o Middle Season. O que é Middle Season? É qualquer coisa que tenha na tua cabeça ou na tua mão e tu vai lá e bota só pra ocupar espaço. Isso que é o Middle Season. Pois é, o que me chamou a atenção pra colocar aqui o Victor Frankenstein nessa lista é o seguinte... Não é pelo diretor, mas sim pelos atores. O James McAvoy, que é o professor Xavier novo, né? O novo professor Xavier, é quem vai fazer o Victor von Frankenstein, o doutor, né? Não o monstro. Mas quem vai fazer o Igor é o Daniel Radcliffe, o Harry Potter. É... Né? Vamos ver, né? Vamos ver se o moleque prova que ele é ator mesmo, né? É, já provou várias vezes que não. Pois é, vamos ver agora, vamos ver, mais uma chance. Ele vem provando desde o último Harry Potter que ele não é ator, né? Pois é, mais uma chance. Agora, uma coisa que me assusta é que eu não vi aqui na lista ninguém sendo o monstro, então vai ser um monstro... Isso aí, pelo jeito, vai ser uma coisa bem antes... Eles adolescentes. Ah, mas não é possível. Ah, não. Não é possível. Não. Ah, não sei. Não, isso aí vai ser uma história velho, bem puta antes. Que pariu, só pode cara. Ser, porra. Cara, só ó, pode se ser. Se for o Victor Frankenstein, adolescente, velho, eu juro pra vocês, estou fazendo esse promessa aqui agora. Eu vou cagar num saquinho e vou jogar o cocô na porta do cinema, velho. Caralho, oh, não, é só ler a sinopse, tá lá embaixo. Dá uma olhada. O que tá falando? Ah, tá aqui. Contado da perspectiva do Igor, vemos... as origens do assistente do Trouble Young Assistants Dark Origins. Não, isso vai contar a história do Victor Frankenstein ou do Igor, velho? Eu não entendi. Pelos olhos do Igor, vai contar como é que surgiu o Victor Frankenstein, estudando medicina e tudo, olha lá, o jovem. Puta que pariu, isso. Velho. Clica nessa foto que eu botei aí do Daniel Radcliffe. Ele não tá com a cara de que quem cagou nas calças e, caralho, fudeu. Olha a cara dele aí. Ele... caguei. Eita. É o Oscar, né? Eu tô cagado, e agora? É isso aí. Eu não vou ver. Caguei gigante. É, velho, na boa. Eu não vi o Frankenstein Dragon Ball Z que rolou no cinema, velho. Eu vou ver essa merda. Agora, aí, você não tá me pagando pra ver essas porra não, viu? Eu não vou ver essa merda não. Não tô nem aí, meu, pode dar meu ingresso. Pois é. Vamos pro próximo, Mowgli, o Menino Lobo. Puta que pariu. Porra, mas tá foda, hein? Puta que pariu. Vamos parar com esse programa logo? Já deu. O Livro da Selva, vamos contar a história, só que em live action. João Favreau, né? João Favreau é o diretor. Os atores, você tem a Scarlett Johansson fazendo voz, você tem o Christopher Walken fazendo voz, você tem o Bill Murray fazendo voz. Vai ser animação, então? Não, é porque são os animais, né? Vão ser digitais. Mas enfim, de novo aí, eu não sei se é da Disney, acredito que seja. Não sei, já vi esse filme, ok, passei. É da Disney, sim, viu? É da Disney. É, né? Pois é, o The Books of Jungle, o Livro da Selva, é de um dos piores filmes da Disney até hoje, na minha opinião. É um dos mais fracos. O Tarzan da Disney é um dos mais fracos. Não, Tarzan é bom, cara. Não, da Disney? Tarzan da Disney é legal, mas esse daí não é Tarzan, é Mowgli. Não, é. Ih, rapaz, olha aí, eu já tô... Confundiu ficando... tudo, caralho. Hein? Caralho. Ah, mas é a mesma coisa, né, velho? Mowgli e Tarzan é a mesma coisa. Não, tem nada a ver, cara. Como não? Não tem muito a ver, não, cara. Mowgli... Tarzan foi criado por macaco, o Mowgli por lobo. Isso. Pô, é diferente. Mas tá na selva, maluco. Não, a história é meio diferente, tem coisas diferentes, não. É bem diferente. Esse vai me deixar triste, só se falar o nome. Férias Frustradas? É. Não sei, cara, porque olha ele só. Ele vai estar tá lá, vai estar tá original. Dois, pô. É o elenco original. Não, mas olha só. Não, qual os é a pais, ideia? Né? Qual é a ideia? É o Rust, vai ser o filme com o Rust. O Rust vai ser o pai de família agora que vai levar a família em férias. Pô, mas é com o Thor de novo. Mas pelo amor de Deus, velho. Esse cara quer dominar o mundo, é? Não, é o irmão dele, é o irmão dele. Não, ele não é o irmão, não. Vai fazer um cara chamado Stone Crandall aqui. Mas não é irmão do Thor? Ou esse é o Thor mesmo? Não, esse é o Thor. Ah, tá, esse é o Thor, tá certo, eu vi aqui. Isso. Cara, eu preciso fazer um comentário. A Beverly D'Angelo, ela é igual vinho, né, velho? Só melhora, né? Cara, mas ela tá melhorando muito. Isso. O Chevy Chase vai estar no filme, vai aparecer e, cara, só isso já vale o filme, cara. Pois é. O Ed Helms que vai ser o filho dele. O Ed Helms vai ser o filho dele, ele é muito bom, eu gosto muito dele, acho ele muito engraçado. E vai ter a Christina Applegate também, velho. Isso. Que eu acho que vai ser a esposa dele. É, porque a Leslie Mann que é a filha, né? A Leslie Mann é a Audrey, isso, é a filha. Cara, só por ter o Ed Helms, isso aí vai ser o Hangover 4. Não, mas não vai ter nada a ver com o Hangover, que ele vai ser pai de família aqui, cara. Rapaz, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vai ser o Hangover 4. Ele é a refilmagem do Férias Frustradas de 83, só que ainda homenageando o original com eles mantendo lá os personagens do Clark e da mãe. Será que vai ter a musiquinha clássica? Pô, se tiver, já valeu, cara. Holiday Run. Cara, eu torço bastante, cara. Eu torço bastante pra dar certo, cara. Pra que seja bom. Então fala do próximo aí, Calaveira. Esse eu quero ver você falar. É, que eu tava esperando? Eu tô aqui que me seguro. Cara, Jane as Hologramas. Velho, na boa. Essa galera que viveu nos anos 80, eles deviam se limitar aos anos 80. Não, peraí. Na boa, não. Na boa, sobe a música da Jane as Hologramas agora, caralho. É emocionante, gente, é eletrante, brilho, magia, fama e paixão, gente, é pura emoção, realmente pura emoção, uou, gente, contagiante, chocante, meu nome é Jane e não há ninguém igual. Nosso grupo é muito melhor. Nós somos a desajustada, que é sempre o maior. Oh, Jane, contagiante, chocante. Meu nome é Jane e não há ninguém igual a Jane. Olha Cara, pra você que não conhece, Jane e as Hologramas é um desenho dos anos 80. Ruim pra caralho. Ruim pra caralho, mas que fazia um puta de um sucesso. Isso. Que não sei o porquê, porque ele... Eu acho que é porque a gente é de uma época que não tinha, né? Que não tinha nada. O que máximo que tinha no Brasil pra assistir era o Tandar. Lembra do Tandar? Vamos! Ah! Aquele moço que ficava com o Tandar, que era a Úgla. Vamos, Úgla! Ah! Aquele Chewbacca louco lá. É a Úgla, que ela ficava gritando, é muito feio. Então, aí a história é sobre uma garota que tem brincos mágicos que transformam ela em uma cantora pop dos anos 80. Isso. É isso. Tipo, ela ganha superpoderes? Não. Ela fica com o cabelo rosa e ela vira Jane. Ah, e tem as inimigas, que são as desajustadas. É, velho, que era tipo as góticas. Isso. Esse eu tô querendo ver, velho. Esse... Eu vou falar, esse eu vou ver pelo bizarro, velho. Isso. Porra, tem Juliette Lewis e a Molly Ringwald, porra. Olha aí, velho. A Molly Ringwald, velho. Ressuscitaram ela, caralho. Velho. Olha isso, cara. Esse eu vou ver pelo bizarro, velho. Esse vai ser muito ruim, velho. Molly Ringwald é quem? Que pariu. Quem é Molly Ringwald? Meu Deus, que susto que eu tomei agora. É a garota do Rosa Choque. Isso, ela mesma, pô. É ela mesma. Ela pois tá é. Viva. Tá, ressuscitaram ela, ela vai ser a Jam. Não sei. Caralho, acho que deve ser a Lutinha Juliette Lewis. Não vai ser. Quem vai ser a Jam é a Aubrey Peebles. Olha, interneticos, eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. É a Audrey Peebles? Eu pensei que fosse a... Pô, ela é linda, hein? Pelo menos é bonita. É, e já participou do Sharknado, então daí você já vê. É, véi. Caralho, essa mulher é gostosa pra caralho. Eu vi no filme dela com o Nicolas Cage. O último filme dele aí, Fúria. Ah, a filha dele. É gostosa. Internéticos, é o seguinte. A história é essa. É uma garota que ganha brincos do pai. Eu acho que o pai era cientista. E aí ela vira tipo uma cantora pop. E é isso. E tem muito teclado. Tem muito cabelo armado com laque da moda dos anos 80. E é isso. A história do desenho era essa. E fez um sucesso monstro. Gente, esse filme fez tanto sucesso que ele tinha os clipezinhos musicais do próprio desenho. Durante a exibição dele. Eram os clipes, assim, as personagens cantavam. E aí, quando acabava, aparecia as letras em branco falando quem era o nome, a gravadora, esse tipo de coisa. Esse modelo de mostrar o clipe da música foi adotado pela MTV. É verdade. Sacou? Vocês estão entendendo o impacto cultural que essa merda teve? Só que nós temos um problema. É um filme que não tem o menor motivo de existir, galera. Nós estamos falando sobre... Eu vou repetir. Nós estamos falando sobre uma modelo, ou sei lá, uma garota, que ganha os poderes de se transformar em uma cantora pop de música eletrônica dos anos 80 por causa dos brincos do pai. Just for fun. Por quê? Porque ela pode. Isso, bizarro. É isso, cara. É bizarro. Esse filme é o bizarro. É o bizarro. Aí você tem o quê? O Jane e as Gatinhas. Você já viu o Jane e as Gatinhas? Já viu, Alexandre? Jane e as Gatinhas? Jane e as Gatinhas? Não. Pô, The Pussycats, não sei o quê. Josie and the Pussycats. Já viu esse filme? Não, o filme não. Eu lembro do desenho quando eu era moleque, cara. Cara, tem um filme. Vocês sabiam que tem um filme, né? Tem. Que, inclusive, quem faz uma das garotas lá é até aquela Tara Reid. É mesmo. Puta, sim, sim. É verdade. Que na época ela não tinha virado a caveirinha do Conto da Cripta, né? Porque a Tara Reid hoje virou a caveira, virou o coveiro do Conto da Cripta. Coitada. É, velho. Então, eu tô com o Bruno. Bruno, vamos ver juntos esse filme, velho. A gente vai rir pra caralho. Pelo bizarro, velho. Nossa, eu vou dar cada risada. Eu vou rir mais do que eu ri no Capitão Yo nessa mesa, quando eu vou ver essa merda, velho. Gente, vocês não estão noção que eu ri no Capitão Yo. É sério. Não, e olha o nome da banda. Jane Kimber, Aja e Shanna. Vamos lá, próximo mês é novembro, estamos chegando ao final e vamos chegar no novo filme do James Bond, Spectre. Spectre, pra quem não lembra, era a organização criminosa que era liderada pelo Blofeld nos filmes clássicos do 007. Então você tinha lá o Dr. No, ele era o número 2, você tinha, né? Todos aqueles inimigos clássicos do James Bond eram da Spectre. E esse vai ser o título do novo filme, Spectre. Ou seja, provavelmente eles vão falar sobre essa organização criminosa aí que vai dar trabalho pro Daniel Craig, que tá de volta ao papel, dirigido pelo Sam Mendes. Mas esse filme vale a pena, já vale a pena, porque ele tem Mônica Bellucci. Vai ser uma Bond Girl. Não preciso falar mais nada. Vocês falam o que vocês quiserem. Pra mim, já é filme do ano. Não, pode passar pro próximo. Eu ainda tô pensando no Tocha Humana. Cara, vamos falar do Snoopy? O Snoopy vai ser em stop motion, né? Não, é, é digital. É digital. Digital? É. Pô, eu tava assistindo aqui, parece que vai parecer que ia ser stop motion. É bonito o desenho, tá bem legal. É, é, pois é, tava muito bom até começar a tocar esses pop music desgraça da época do, da puta que ele pariu, e aí caga tudo pra mim, cara. Por que que não fica com o original, né? Já que vai fazer a parada original, por que que não fica com o original, velho? Não, mas ele volta depois, ele volta depois. Nossa senhora, fica, começa a tocar, sabe essas músicas, esses pop rock chato? Aham. Esses N5 da vida aí, sei lá o nome dessas, não sei nem o nome desses negócios, cara, tô parecendo um velho ranzinza. É, eu acho que tem potencial, vai ser bonitinho, vai ser fofinho, vai ser... Miotti tá empolgadaço, né, Miotti? Porra, pra caralho, pô, adorava o desenho. Eu gostava do desenho, mas eu gostava quando era dublado pelo Gastaldi. Pela Maga, né? Pela Maga, era foda, era foda. Era muito bom, cara. Ô, Biote, como é que é, Biote? Você falou que você tá, que você vai ficar, você ia aproveitar a Halloween pra ficar esperando a grande abóbora? Não foi que você falou um negócio desse pra mim? É, nem essa porra. Eu tava conversando com o Biote no carro, Biote, rapaz, filme do Snoopy. Eu falei, ih, porra, que foda. Eu falei, pô, é grande merda, hein? Pô, vou lá, vou ficar ali no campo esperando a grande mãe abóbora. Por que entendi essa merda do Lino, velho? Grande mãe abóbora. Ah, era as loucuras deles lá de Halloween. É, né? Mas, pô, eu acho que vai ser legal, cara. Eu acho que tem um potencial, vai ser fofinho pra caramba. Eu tô rindo do próximo filme da pauta, Jogos Vorazes, não sei lá o que, pode. É porque o nome em português, eu não sei qual que é. Não sei lá o que, parte 2. Eu não sei se é a Esperança mesmo. É a Esperança, meu acho? É Esperança, Esperança, parte 2. Isso, pois é. Aí eu botei assim, Jogos Vorazes, sei lá o que, parte 2. É isso aí, porque não, é tudo a mesma coisa, é, o Miotti gostou do último aí. A série boa, a série não é ruim não. Eu odiei o primeiro, assisti e falei, cara, que filme chato, velho. Puta que pariu. Qual? Os Jogos Vorazes, o primeiro. Achei chato, achei... Ah, eu gostei. É. Eu gostei de todos eles. Gostei, assim, eu achava que ia ser uma bomba tão, tão enjoada. O 2 eu não assisti ainda. É porque, assim, os Jogos Vorazes é para as adolescentes que tem um pouquinho mais de cérebro, sacou? Aham. Uhum. Desculpa, mas é verdade. É porque ele saiu mais ou menos na mesma época do Twilight. É, achei mais ou menos. Chegamos finalmente em dezembro. Em dezembro temos aqui 3 obras que precisamos falar. A primeira delas, Kung Fu Panda Parte 3. Ok, mais um desenho aí animado, né? Voltando aí o Kung Fu Panda. Eu acho os 2 primeiros bem legais, assim, são bem divertidos. É, eu gosto pra caramba do primeiro, acho bem legal. Mas é isso, né? Assim. Acho um cocô. Ah, o primeiro é bacana. É sim. Não é, não. Sabe por quê? Eu vou quebrar o argumento de vocês agora, quer ver? É o Chosen One de novo. Não era pra ser... Tudo bem, não era pra ser a história do Chosen One? Isso. Que era um panda que ninguém dava nada e no final se demonstrava um puta lutador de arte marcial? Isso. Pois é, só que o panda não é um puta lutador de arte marcial. Ele só ganhou do outro, do tigrão, porque ele era gordo. Isso. Por isso que eu odiei esse filme. Esse filme é patético. Esse filme é patético, é ridículo. Não é um filme de superação. Não é um filme que fala sobre pra você não julgar um livro pela capa. Não livro nada sobre isso. Você é o Chosen One porque a técnica do cara não funciona em você porque você é muito gordo. É, mas você assistiu o 2? O 2 melhora um pouquinho. É, o 2 ele arruma isso aí. O 2 ele melhora um pouquinho. Aí ele realmente se torna o Chosen One. Que deveria ser no primeiro, aí ele se torna o Chosen One. Isso, é. Mas enfim, vai ter o 3 e... Ok, levem as crianças, é isso. É, enfim. Brunão levará seu filho. Isso. E Manu, eu vou engabelar como sempre. Coitada. Here comes the big boss. Hey! Let's get it on. We took the ball and made a stand. Started swinging. Então vamos agora para o que interessa em 2015. Ixi. Isso mesmo. Olha aí, Melty agora até se levantou. Tô aqui em pé. Olha aí. Excitado. Sobe a música! Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, puta que me pariu. Antes da gente falar sobre o teaser, o título duplo continua sendo um ridículo. Ah, não sei, eu gostei desse, é melhor do que a Ameaça Fantasma, né? Não, pra mim fazia todo sentido, era uma ameaça fantasma. É, pois é, mas enfim, O Despertar da Força eu acho um nome legal, assim, de filme de Star Wars, eu acho bacana, não tenho nada contra. É, a Força Desperta, The Force Awakens. Isso. Eu vou falar pra vocês uma coisa, internéticos. Lá vem. Calma. Ih, eu não vou falar mal da Disney. Se prepara, Miotti. Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade pra vocês. Vamos ver, vamos ver. Tô até coçando a barba. É hoje que o Miotti vai me deserdar da família, quer ver? Lá vem. Vamos lá. Eu sabia que isso ia acontecer. Pois é. Sabe por que você sabia? Porque você é um babaca. Eu acho que Star Wars já ficou datado há muito tempo. Sabe? É uma história que não é mais tão atraente. São efeitos visuais ridículos. Tem personagens muito carismáticos. E eu acho que é por isso que ainda faz tanto sucesso. A gente já falou bastante sobre Star Wars aqui no Jurassic Cast. Temos 3 episódios falando de cada um dos principais filmes. Tiveram 3 filmes ridículos. Merdas. Ridículos. O primeiro filme, o Ameaça Fantasma, é o menos fedorento de todos eles. Mas o 2 e o 3... tá no nível, na minha opinião, de Matrix Revolution, Matrix sei lá do que, entendeu? São filmes horrorosos, filmes chatos, com atores chatos. Botaram um cara pra fazer um Darth Vader de merda. O cara é tão ruim que todo filme que ele participa, ele afunda a produção, cara. Aquele Jumper parecia um filme incrível, o cara participou, o filme acabou. É verdade. Ninguém nunca mais ouviu falar do filme. O cara é um péssimo ator. Péssimo ator. O George Lucas, na minha humilde opinião, ele é um cara que devia levantar a mão e dar graças a Deus todo dia. Porque é um sujeito sem talento nenhum e conseguiu dar certo. Conseguiu vender uma história de ficção científica na época que a ficção científica era feita como filme paródia ou filme pornô, que era a década de 70. Então, ele deu certo e sabe lá Deus por quê. O elenco não gostava de trabalhar com ele, porque ele é um péssimo diretor de elenco. Ele é ruim demais, tem uma trilha sonora maravilhosa. Enfim, eu não gosto mais de Star Wars como eu gostava. Eu não tenho mais aquele apreço. Eu tenho um apreço pelas emoções e sentimentos que eu tinha quando eu assisti o filme. Quando eu era criança, quando passava na virada do ano. Você lembra, Miotti? Lembro, claro. Passava na virada do ano. Todo dia primeiro, meia-noite um, primeiro filme do ano era Star Wars. Era bem legal de ver. Eu gosto dessa época. Então, assim, eu tenho um saudosismo, mas eu entendo que é a história dos filmes, não é a história que permeia Star Wars. Que eu acho que muita gente gosta de Star Wars mais pelo universo expandido do que pela versão do George Lucas. Enfim, não vou me estender muito com isso. Mas é isso que eu queria dizer. Eu não curto mais tanto Star Wars. Eu não paro pra assistir. Tem muito tempo que eu não assisto Star Wars. Eu parei pra assistir por causa das gravações. Não é aquela parada que me empolga. A trilha sonora continua sendo maravilhosa. John Williams continua sendo um gênio. Mas não é uma parada que me empolga. Aí, o que que acontece? Eu vou e vejo o teaser do J.J. Abrams. Eu tenho uma birra com o J.J. Abrams por causa daquela bosta do... ele foi o Cloverfield, não foi aquele que fez o Cloverfield? Cloverfield é dele. Pois é, eu tenho uma birra com ele por causa do Cloverfield, que eu acho o Cloverfield que tinha um potencial do caralho e ele enganou a gente, eu fiquei puto da vida. É um diretor que ele fez paradas muito fodas, mas ele também fez umas paradas que puta que pariu. Qual outra coisa que ele fez também? Foi o Lost? Ele fez Lost, os 2 primeiros episódios são dele, a ideia da série é dele. Mas aí depois ele saiu e nego escangalhou a parada. É, ele era a mente por trás do Lost, entendeu? Então assim, vamos dar uma linha de crédito, porque realmente, de fato, como você falou, ele se afastou do projeto e escangalhou tudo. Eu não sei isso. O que, que ele tinha pra fazer. Então assim, é um cara que eu tenho uma certa birra. Aí o cara vem com Star Trek e me faz gostar de uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse gostar da minha vida, que era Star Trek. Porque eu acho Star Trek, na minha opinião... Desculpa, interneticos, desculpa, de verdade. Eu não tô fazendo piada, eu não tô querendo pegar no pé de ninguém. É só uma opinião de uma pessoa como comum. Eu acho Star Trek original pior do que Barbarella. Mas é ruim. É ruim. É ruim de dar dó. Ah, mas tem aqui filosofia. Tudo bem. Tem a filosofia que até hoje ninguém conseguiu me explicar. O Lucas mesmo nunca conseguiu me explicar essa tal filosofia que ele curtia. Achei um cocô. Mas aí o cara foi e fez Star Trek, que eu adoro os 2 filmes. Eu adoro. Acho do cara. O primeiro, então, puta que me pariu. E aí eu dei essa volta toda pra chegar nesse momento. Velho, eu vou falar pra vocês que quando eu vi o trailer deste filme, eu botei a mão na boca e eu fiquei mudo. Eu fiquei assim... Então é isso? É isso que o Brunão e o Miotti assistem quando eles veem Star Wars? Porque não é isso que eu assistia. Ele transformou o que vocês assistem em algo real. É verdade, cara. Cara, puta que me pariu. É só isso que eu tenho pra falar. É só isso que eu tenho pra falar, velho. Ai, ai, muito bom. Eu vou ser o primeiro... Tá vendo como você é um babaca? Você precisa que eu falar mal, né? Eu vou ser o primeiro da fila. Eu vou chegar antes do Deninho, Miotti. Miotti, eu vou chegar antes do Deninho. velho, eu tô... Até a mulher pilotando um picolé Magnum. Picolé gigante. É o picolé gigante, o Magnum, o picolé gigante. Eu gostei. Cara, a tomada... Porque é um teaser, né? Tem um minuto. A tomada dos X-Wing na água. Quando sobe a trilha sonora do John Williams e mostra aquela tomada da Millennium Falcon subindo. Cara, eu dei um grito. Eu falei, puta que me pariu! Porque eu comecei a enxergar o que o Brunão e o Miotti assistem, velho. E eu nunca tinha visto a coisa por esse prisma, entendeu? Então assim, já falei pra caralho, eu tô morrendo de vontade de assistir. Mas quando eu digo morrendo, é morrendo mesmo. É morrendo como eu tava morrendo de vontade de assistir o episódio 1 que a gente viu aqui em Brasília. Lembra, Miotti, que foi meia-noite, o trailer? O treino foi claro, a estreia meia-noite lá no Cine Brasília, foi no Cine... Foi no Carim. Foi no Carim, né? Que nem existe mais, virou igreja evangélica. Não, a gente foi academia. Lá... Hã? Virou academia. Ah, depois virou academia? É. Era uma igreja evangélica. A gente ficou na fila, Bruno. O filme começou, era meia-noite, tinha nego vestido de Darth Vader. Cara, foi mega divertido. Depois o filme foi um ruim pra caralho. Mas foi mega divertido. Então assim, eu tô com essa mesma empolgação, cara. Eu tô com essa mesma empolgação, de verdade. E é isso. Dei essa volta toda. Pois é. Eu quero falar depois, eu quero falar por último. Miotti. É, quando assim que a Disney comprou a Lucasfilm... Isso. Eu fiz um programa lá naquele... do CaminoCast, né? O Cash Wars. Isso. Que eles chamaram pra fazer, pra falar sobre isso. E começamos a especular sobre quem poderia ser o diretor do novo filme. Uhum. Não falaram nada sobre o J.J. Eu falei lá na hora, eu falei, pra mim tem que ser o J.J. Eu falei assim, pô, tem que ser o J.J. Porque só por causa daquela... Teve um episódio do Lost que rolou um negócio que ele falou que tá fazendo o roteiro do Império Contra-Ataca pra corrigir os erros, né? Uhum. Que aconteceu isso que o Hurley tá fazendo, né? Aí eu falei isso, eu falei, pô, tem que ser o J.J., porque o J.J., pô, o que ele fez com o Star Trek, nem o Calaveira falou. Ele fez uma coisa muito foda. Ele fez o Star Wars no Star Trek, como você já falou também, né? E, porra, esse trailer aí, assim, eu já vi umas 50 vezes, sabe? Todo trailer, sabe? O pessoal reclama tem gente reclamando da espada com saindo aquele negócio lá do lado, né? Até o do Salles deu explicação pra aquilo ali, quando eu conversei com ele lá em São Paulo. Aquilo ali é pra não cortar a mão mais, porra. Porque todos os Jedi têm a mão cortada. Eu nem me liguei nisso, assim. O que eu me liguei, o que eu... Não, pois é, assim, eu tô só falando o que pode ser. O que eu achei interessante dessa espada, e não sei se todo mundo percebeu a mesma coisa do que eu, é que ela não é uma espada como as outras, os outros sabres de luz. Uhum. Ela é diferente, ela parece que tá em chamas, ela tá meio... Parece que ela foi feita de uma forma rústica. Isso. Sabe? Parece que ela foi feita sem muito preparo, sem nego saber como fazer, entendeu? Porque ela fica... A lâmina dela, ela não é sólida como a lâmina do Darth Vader, entendeu? Então eu acho que vai ter alguma coisa ali ainda, entendeu? É, mas pelo que dá a entender, é algo no sentido de reconstrução, né? Não existe mais a força e a força tá ressurgindo. Isso. Então você tem que retrabalhar tudo isso, inclusive pra construir o sabre. Pois é, eu não sei de que é feito aquele sabre, se de repente é um outro cristal, alguma coisa assim. Cara, ele vai acabar explicando isso de alguma forma, sabe? Ele não vai deixar essa ponta solta, porque nego vai reclamar se deixar, entendeu? Então eu acho que ele vai fazer. Mas termina aí, Miotti, que você tá falando. Não, é isso aí. Assim, o trailer não mostra muita coisa, mas o que mostra empolgou muito. A gente queria ver aquilo ali. A gente quer ver, sabe? Porque episódio 1, 2, 3 a gente não viu. A gente viu a última cena do filme, que é o Vader aparecendo e os dois sóis lá no final do filme, no terceiro. Mas agora não, a gente vai ver a Millennium Falcon de novo, X-Wing, essas porra toda que a gente tá querendo ver. Então, obrigado J.J. J.J. antes de ouvir o filme, mas obrigado J.J. Beleza. Alexandre. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo por causa dos três últimos. O trauma anterior. É, o trauma. É, a gente tem que... Eu acho que tem que segurar um pouquinho a onda. Mas melhor... pior que qualquer um dos últimos três não dá, né? Então, o que vier, eu acho que o que vier é lucro. Beleza. Bom, o que eu tenho pra falar é o seguinte. Puta que me pariu, né? J.J., ele não vai errar, ele vai acertar pra caramba. O filme não tem o George Lucas. Essa semana eu li que o George Lucas, ele falou que nem assistiu o trailer ainda. Ele nem assistiu o trailer ainda porque ele quer assistir no cinema só. Porque ele não quer perder, ele não quer surpresa, gastar surpresa antes. Então, isso quer dizer que esse gordo filha da puta não está envolvido nessa porra. Amém! Amém! senhor. Então, velho, cara, estamos salvos, velho. Estamos salvos. Vai ser épico. Vai ser épico pra caramba. Vai ser a melhor coisa de Star Wars que a gente já viu na vida. Eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando, cara. A gente vai ter um treco no cinema, velho. A gente vai, sabe assim, você... Concordo, meu irmão. Cara, vai, eu vou ter um faniquito. Eu vou ficar assim. Eu vou, velho. Eu vou ter um ataque cardíaco, então, velho, porque... Se no episódio 3 eu tive que ataque cardíaco, pô, imagina nesse. Eu tive ataque cardíaco de tão ruim, cara. De tão ruim que era. Dessa vez, cara, vai ser épico. Outra coisa, não espere que o principal seja Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca. Não vão ser, vão ser novos personagens. O John Boyega, que faz aquele... O negro que aparece no começo, ele vai ser o principal. Não. Não, ele é o Tocha Humana, enfim... Isso. Primo em terceiro grado pelo Primo em terceiro grado tá chamando. Ele vai ser o principal, sacou? E outra, você que reclamou de que um Stormtrooper não pode ser negro, velho, vai se tratar, cara. Sério, vai se tratar, porque... Ah, mas eles eram... Não é... Mano, peraí, isso aí eu tenho que concordar por um lado. Eles não eram todos clones? Não, cara, eles eram os... Não, clone no episódio 1, 2, 3. Os Clone Troopers eram clones. Ah! Os Stormtroopers já não eram. Tanto que no episódio 4, aquele, o Biggs lá, ele tava dizendo que tinha sido convocado pra ser Stormtrooper, pra ir lutar pelo coisa. Então, não tem disso, sabe? É porque o George Lucas, ele também tinha dificuldade de colocar negros no filme dele. É racista, é? Eu não sei se ele é racista. Eu acho que era falta de noção, alguma coisa assim. É negros e mulheres, né? Negros e mulheres. O filme tem uma mulher, os três primeiros filmes. Os outros, os filmes mais recentes, tem mais personagens femininos, mas tem poucos negros também. E nesse o JJ vai reparar isso, vai falar... O único, um dos poucos negros que tem se chama Panaca. Isso. Pois é. É verdade, ué. Não adianta brigar comigo, é verdade. Pois é. Então, cara, eu acho que vai ser um filmaço. Concordo. Vai ter tudo que a gente sempre quis num filme. Exatamente. Outra coisa, vai ter Max von Sydow, ele vai estar no filme. Ah, é? Você tá sabendo, não? Ele está no filme, eu não sei ainda, ninguém sabe qual é o papel dele, se ele é... Será que é do Obi-Wan? Se ele é do mal, se ele não é. Não, acho que ele não vai ser o Obi-Wan. Será que vai aparecer o fantasma do Obi-Wan? Eu acho que vai aparecer o fantasma do Yoda. O Obi-Wan, acho que vai... O Obi-Wan não vai botar. O cara morreu. É, mas o Yoda vai aparecer, tenho certeza. Ah, bota, sei lá, um puppetinho eletrônico, né? Agora, olha só, você vai ter nesse filme a Lupita Nyong'o, que foi a menina que ganhou o Oscar pelo 12 anos de escravidão. Isso, aí depois falaram que ela era linda de morrer. É, eu acho ela bonita, ela é uma negra bonita, eu acho ela bonita. Eu acho a cor dela maravilhosa. Eu acho ela linda. A cor dela é maravilhosa, agora a cara dela, pelo amor de Deus, ela é muito feia. Ela não é, disseram que ela era mulher mais sexy, eu não acho ela mulher mais sexy, eu acho ela linda. Mas enfim, e você vai ter também o Andy Serkis, que parece que vai ser um dos vilões, né? Mas vai ser ele ou vai ser ele por trás de uma roupa? Não, ele vai... bom, não sei. Cara, por que ninguém dá oportunidade pro Andy Serkis? Porque ele é um ótimo ator. É, ele vai estar no Vingadores. Ele vai ser o vilão. Um dos vilões lá vai aparecer ele. Ah, será porque ele é tão feio assim? Ninguém dá oportunidade pro cara? É, sei lá. Mas enfim, cara, olha, eu tô tranquilaço. Com o trailer eu tive piti, eu chorei, eu gritei, eu berrei. Não, eu vou contar pra vocês uma coisa legal que aconteceu comigo. No dia que lançou o trailer, deu uma zigue-zira aqui na GVT e eu não consegui abrir o YouTube. Nossa, velho, que desespero. Aí todo... E o 4G, vocês já viram como é que é, né? Uhum. 3G dá claro. Rapaz, eu não consegui assistir, eu só consegui assistir o trailer no dia seguinte. Que desespero, velho. Cara, desesperador, quase que eu fui pra casa de alguém assistir o filme. Bota aí, dá teu Wi-Fi aí, velho, só pra eu ver aí. Ai, cara, mas eu tô tranquilaço. Nossa, cara, eu tô feliz, velho. Cara, eu fiquei tão feliz. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Brunão conhece um pouco, que ele ainda curte videogame. Miote. Ué. Você não imagina... Alexandre, você gosta de videogame? Gosto. Ô. Oh. Pois é, você gosta de jogar console ou PC? É, eu sempre fui de PC. Tô indo pro console agora. Acabei de pegar um Play 4. Ah, beleza. Cara, tem o MMO... do Star Wars, que infelizmente não fez tanto sucesso quanto esperado, mas muito mais por causa de administração. Mas, Miote, a história do jogo é fenomenal, cara. É muito maneira. A história do jogo é muito maneira. Ela acontece, acho que 10 mil anos antes das histórias do Star Wars. Então, é muito legal. Star Wars tinha uma, ele tinha um potencial pra se tornar uma coisa, velho, mas uma coisa maluca, maluca. E eu sempre odiei o George Lucas por causa disso. Sabe aquela pessoa que tem toda a oportunidade do mundo e não faz porque é burra? Porque, na minha opinião, o George Lucas é um cara muito burro, velho. Ele é burro mesmo, ele não tem talento. Ele é amigo de pessoas talentosas. E ponto, sacou? E aí deu certo. E ele deu sorte, já falei isso. Então, assim, cara, eu acho exatamente isso que o Bruno falou, velho. Eu acho que vai ser uma das coisas mais incríveis que a gente já viu no cinema, velho. Vai, porque o JJ é fã do Star Wars, cara. Exatamente. E ele nem fã do Star Trek era, né? E fez o que fez. Isso, e fez o que fez, cara. Você imagina esse cara fã de Star Wars, o que, que ele não vai fazer, cara? Cara, vocês lembram aquela tomada da Enterprise vindo por cima e salvando o Spock no final do primeiro filme? Sim, puta, como meu não? Meu Deus do céu, aquilo é maravilhoso, cara. Não, eu tô tranquilaço, sério. Cara, eu tô suave. Isso. Eu vou falar pra vocês que eu tô esperando pra caralho esse filme. E eu tenho certeza que esse filme vai me deixar tão maluco que eu vou querer ir pra Disney lá no Hollywood Studios assistir o Star Wars Day lá, que todo mundo fala. Star Wars Weekend. Star Wars Weekend. Olha só, vamos vestido no, na pré? Não, aí eu gosto, mas não gostei tanto, né? Eu vou assistir. Deixa eu assistir primeiro. Depois que eu assistir, aí eu vejo. Vamos vestido, não, velho. Não. Tu vai de Princesa Leia, Slave Leia. Ah, é, eu vou. Mas certeza que eu vou estar lá. É isso, interneticos. Esta é a nossa pequena lista de alguns filmes, que obviamente não são todos os filmes que vão ser lançados em 2015, mas coloque aí nos comentários a sua opinião, coloque algum filme que você que a gente não falou, que você sabe que vai estrear, que pode dar alguma coisa também, coloque aí nos comentários também aquilo que você achou, se a gente tá errado, o que vocês acham, a impressão dos trailers. Os trailers vão estar todos aí no post também, os links de cada um no YouTube, dá pra assistir tranquilo. Meu caro Alexandre, muito obrigado, já são mais de 3 horas de gravação, eu quero te agradecer imensamente pela paciência, pelo voto de confiança no Jurassicast, por você ter feito um patrocínio lá pro a questão, o um negócio lá pro iCast. Meu caro, espero que a gente tenha atendido as suas expectativas, que teria sido gravar com a gente. Muito obrigado, meu querido. Não, eu que tenho que agradecer. Foi, meu, incrível. Fui aqui um espectador de luxo aqui. Foi demais. Meu, quero falar rapidinho. Valeu, obrigado. Gente, eu comecei ouvindo vocês lá atrás. Eu já chorei ouvindo vocês. Já dei muita risada com a bichice de vocês. E o mais importante é, meu, não percam a verdade de vocês, cara. Vocês são o que vocês são. Agora eu participei de uma gravação. É como se eu estivesse ouvindo um episódio gravado. Vocês são exatamente essas pessoas que a gente ouve na gravação. E é isso que faz vocês foda. A verdade de vocês, cara. Vocês não se travestem de nada. O Brunão é o Brunão que a gente escuta. O Calaveira é essa coisa louca aí. Sempre. O Miote, esse rabugento o tempo todo. É a guinorreia. Cara, mas eu acho que o grande diferencial de vocês é isso, é a verdade. Vocês falam com verdade, se vai falar de alguma coisa que envolve sentimento de vocês, vocês falam, vocês se expõem, e não percam isso não, gente. Muito obrigado, valeu a oportunidade, e se pintar na área aí, eu tô de novo. Ah, meu querido, obrigado pelas palavras de carinho. Nossa, tô até lisonjeado agora. Cara, brigadão. Tô até lisonjeado. Agradece, Miote. Esse é o Miote. É o Miote. Gente, as hologramas, né? É o Miote. meio estranho, porque, tipo, como você falou, viagem no tempo, você pode fazer isso um milhão de vezes, né? Isso, pois é. Se for assim, vai ad eterno, né, cara? É, exatamente. Pô, vamos mandar de novo, entendeu? Não, pra mim, ele volta quando o Biff roubou o Sports Almanac lá e fudeu com o passado. Que? Foi piada. Era pra ser uma piada, mas enfim. Nossa, mas... Porra, não, foi essa, foi longe, porque nem não entendi nada do que você quis dizer. Homem-Formiga. Puta que pariu, velho. É, velho, aí é aquela coisa, né? É uma parada quando dá certo. Os caras tentam fazer dinheiro de tudo quanto é jeito, né? Pois é, mas olha só. Eu... Sai, Gandalf. Ô, oh, desculpa, gente. Meu gato, peraí. Sai, Gandalf. Eu vou me abster de fazer um comentário sobre isso. Pra gente não perder um ouvinte. É que ele vem se espreguiçar, cara, e machuca a perna. Puta que pariu. Vai pra lá, caralho. Imagina esse gato gritando e o Shaun of the Dead, velho. Que engraçado que ia ser. Não faço ideia do que é isso. Não faço ideia. Não sabia nem que existisse essa história. Cara, ele tem um... Ele controla as formigas e consegue diminuir de tamanho. Eu não tenho certeza se é um poder que ele adquire ou se é uma máquina que ele faz, alguma coisa assim. É, mas eu me lembro que ele conseguia controlar a vontade das formigas. Uau, é isso. É. É um poder. Você, que poder você tem, Miotti? Eu? É. Não tem poder. Controlar o feromônio feminino. Ah, é? Tem isso? A voz dele. Ah, tem isso, é. Miotti é comedor mesmo? Cara, não é que ele seja comedor. É que é aquela coisa do... Tá tão difícil o homem hoje, né, que... É, não é que ele seja comedor, mas é aquela coisa dos 50 tons de cinza. O Miotti faz o que a mulher quer, né? Que ela precisa, não é o que ela precisa. Puta que pariu. Nossa senhora! É o Batman. Ô, Dio, agora. Você não vai, caralho, tirar isso da edição, cara. Vai deixar. Isso que é o putão do caramba, isso aí, meu. Miotti... Ainda vai morrer de buceta, Miotti. Escreve o que eu tô te falando.